Oi, como vai você? Pera aí, deixa eu errar. Olá, tudo Oi, bem? episódio 6 do Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Aqui é o Grilo. Bem-vindos. E aqui é o MP. E antes de mais nada, se você tiver reclamações, sugestões, quiser o seu dinheiro de volta, seus minutos de volta, é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. É, nós temos um ótimo esquema para devolver minutos de vida. Tem que vir buscar. Né? Hoje o programa tá legal, a gente vai falar de lore, contar historinha, né, Grilo? É isso aí. Hoje vamos contar histórias da carochinha para o prazer de todos. É, a fase principal tá recheada de história, porque tem que falar um pouquinho também, né? Do que faz o Magic movimentar, os planaltas mudarem de planos, centelhas acenderem, apagarem, é bem legal. Enquanto nós estamos desvirando, então, só agradecer os feedbacks. Grilo, você tem uma novidade para falar aí, né? Sim, nós agora temos um Twitter. Yay! E então você não precisa mais se dar o trabalho de ir lá e no seu Gmail abrir e escrever uma coisa bonitinha. Não, agora você pode ir lá no Twitter, falar com o @hackdoscast. Olha só. Se você quiser seus minutos de vida de volta, é só mandar lá 140 caracteres, me dá, eu quero meus 60 minutos de vida de volta. Olha só que legal. É, porque o preto e o vermelho são famosos por dar vida de volta para as pessoas, né? Claro. É. E queria Agradecimentos também, Grilo. agradecer ao meu amiguinho Nicolau Maldonado, lá no Rio de Janeiro, que ouviu o nosso último episódio e mandou lá um inbox no Facebook dizendo que gostou. Valeu aí. Sujeito super bacana. No passado ele deu o teto para os juízes que foram apitar o PTQ WMCQ lá no Rio. Super gente Opa, boa. que legal. E é isso aí, eu acho. É isso aí? Então. É isso aí. Todo mundo desvirado? Olha, acho que sim, hoje foi rápido, hein? É isso aí. Tem novidades na manutenção, então vamos chamar o Teobaldo aqui para fazer a transição. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Outro show, né? Show errado. Tô assistindo muito YouTube ultimamente, Grilo. Paraca. Faz certo. Tem que comprar uma televisão. Voltar a assistir novela, Jornal Nacional, Sessão da Tarde. Não? É. Não, não, não. Aí você compra o PlayStation 4 e vê YouTube na TV. Pronto. É bem melhor. Bom, acho que a primeira coisa então que a gente vai falar é do From the Vault Angels, novo From the produto Vault limitado. Angels. É, já foi lançado, né? Já foi spoilado completamente. Spoiler tudo. Acho que não foi lançado ainda. Não, lançado ainda não. Ele vai ser lançado dia 21 de agosto. Talvez, quando você estiver escutando isso, ele já esteja por aí. O preço de venda sugerido dele é 35 dólares. Ou seja, ele deve chegar aqui no Brasil por, imagino, R$ 180. Não sei se tiver Ou muita mais. especulação. Ou É? mais. Ah, não tem muitas cartas super caras na. É porque as lojas não pegam esse preço sugerido, né? Elas jogam um pouquinho mais Não. para cima, é até onde elas acharem que vende. E aí depois, em cima desse preço, você faz a conversão para o real. É, vamos falar então. Oi? São as matemáticas, né? É oferta e procura, né? Até que preço vale a pena comprar? Até que preço te interessa? Mas enfim, o pessoal tá querendo saber que cartas tem, né? Ó, só falar uma coisa. Anjos são criaturas legais. Eu conheço gente que faz coleção e que fez coleção de anjo. É uma coleção linda, né? É, aqui tem 15 cartas, todas foil. Algumas com arte alterada. São anjos emblemáticos do Magic. E eu acho que é um box muito bonito para você ter e guardar. É, a primeira carta, então, é o Anjo Serra. Porém, Anjo de Serra, claro. esse Anjo Serra tá com uma imagem diferente, única. Primeira vez que aparece essa imagem aqui. Não, pera aí. Não, exatamente. É a primeira vez que essa imagem aparece em uma carta que é legal para torneio. E essa arte da Rebecca Guay já apareceu no Anjo de Serra, só que numa versão oversized de Anjo de Serra. Ah, tá. Então eu sabia que tinha visto essa arte em outro lugar, porque quando eu vi spoiler, eu procurei todas as versões de Anjo Serra printadas e vi a imagem e não tinha essa imagem, porque é oversized, não é legal. É, oversized, então não dava pra achar. Certo. Então, Anjo de Serra, tipo, não tinha como faltar, já não é mais a mesma powerhouse, mas é tipo, historicamente é um ícone do jogo, né? Sim, e se por nada, né? Pelo menos pela arte, com certeza vai valer a pena. A Rebecca Guay é muito colecionada, né? Próximo, Grilo, fala aí. A Vacina e Anjo da Esperança. Aí, é a mesma arte de antes, né? É a mesma arte, igualzinho. E joga Commander que nem louca. É uma praga, sabe? Eu já tive gente do grupo que fazia ela depois da Armagedon. Não seja esse cara. Nossa, que desagradável. Né? Pra que jogar Magic, né? Se tem outras coisas pra fazer. A natureza é tão bonita, vamos contemplar aí, né? E a Vacina é, tipo, bom tá aí porque ela já tá com precinho alto. Tipo, não joga construído, mas Commander e Casual em geral, ela joga bastante, né? Então, molecada vai atrás. Legal. Próximo etari é o Reckoner of Souls. Não tem em português, porque ele saiu em Commander. Se você não lembra, é uma carta do primeiro produto de Commander. O Tariel é 4 incolores, uma branca, uma preta, uma vermelha. É voa, vigilância, é 4/7. E tem uma habilidade que você tepa ele, escolhe uma criatura... Ela. Oi? Ela. Tipo, ela? É com duas exceções, todos os anjos de Magic são fêmeas, mais ou menos. Na verdade, anjo não tem sexo, mas são representados como fêmeas. Ok, em inglês não tem esse problema, né? Que eles não precisam definir o gênero. É. Em português a gente sempre fica com dúvida. Tanto que eu fui descobrir que a Jane era macho depois de muito tempo, cara. Ah, sério? Você vê aquele gato de peitoral e, tipo, acha que é mulher aquilo? Não, eu tive que... Pô, tem juba, caramba. Não, mas olha o nome, termina com um I. Ah. Jane. É muito nome de fêmea. Eu, na verdade, tive que levantar a carta pra ver se... levantar a carta e assoprar pra ver se tinha algum piruzinho, alguma coisa. Que horror, cara. Então, o Tariel, 7 manos, 4, 7, voa vigilância. E ela, você tepa esse anjo, escolhe uma criatura, é um card de criatura aleatoriamente do cemitério de um oponente, coloca em jogo, sob seu controle. É, a Tariel nunca fez tanto sucesso quanto a outra lá, que eu já esqueci o nome, é... De Commander também? É, de Commander. Que é das mesmas cores. Puta, deu branco agora, cara. Cara, das mesmas cores. Bom, você que gosta dessa carta sabe quem é. Eu vou lembrar. Lá no final do programa eu lembro. Mas, se você gosta dessa carta também, tem um artigo lá no arquivo da Wizards, que é um artigo inteiro explicando a concepção dessa carta. Desde os desenhos iniciais e dos rabiscos, né? Do tweak, do custo, do poder e resistência, até a parte da impressão. Eles tiraram foto lá da empresa que imprime as cartas, né? A Cartamundi, e mostraram como é todo o processo para você ter uma Tariel, porque ela vinha num produto selado, né? É a Kalia. Lembrei, Kalia of the Vest. Isso, a Kalia também fez muito sucesso, é verdade. Ah, e ela não é anjo, por isso que não tá aparecendo aqui. É, a Kalia é um humano, por incrível que pareça. Humano clérigo, ela tem tipo, ela tem asa de demônio, asa de dragão, asa de anjo, e tipo, é o humano clérigo. É um humano que voa, muito bonito isso. É. E próximo grilo? Nossa querida Iona, escudo de Emeria. Outra que faz sucesso no Commander. Com outra arte. Com outra arte. Mas essa arte não tá muito legal, hein? Ah, eu gostei. Exato. Mas apesar de... Mas não tá tão diferente da original, sabe? Só tá, tipo, num ângulo um pouco diferente. Mas eu gostei dessa arte. É, acho que ela devia aposentar o lençol antes de tirar essa foto aí. Mas ela também joga Legacy, né? Ah, joga na Reanimator. É uma lenda um pouquinho cara. Vez ou outra você vê ela fazendo os seus estragos. É uma das cartas que vai valer a pena comprar aqui. Se, né, o preço não tiver muito alto, vai valer a pena comprar esse kit. A próxima é Entreat the Angels, que não é um anjo. Não é um anjo, só faz anjos. Só faz muitos anjos no Legacy, naquele deck chato de milagres. É, isso aí. Se não lembra, é XX e 3 manas brancas. Coloque X fichas 4/4 de anjo com voar no campo de batalha. E tem milagre por 2 brancas e X. Então, você controlando seu topo, consegue facilmente fazer 5 anjos, se quiser. É, quatro, na verdade, geralmente, quando o cara faz 2 ou 3, já tá bem, bem lá na frente, né? É, esse é um 4/4, não precisa ter muito. E voar, tipo, então não precisa ter muito. Próxima cartinha, Baneslayer Angel. Essa outra que foi powerhouse na época do standard dela. É, não tinha dúvida que ia estar aí, né? Fez história essa carta. É uma coisa engraçada que, tipo, logo depois dessa saiu aquele... Eles fizeram lá um demônio que quando entra em jogo, mata anjo. Aí todo mundo olhou meio confuso, porque é o tipo de carta que você colocaria pra destruir o Baneslayer Angel, que é tipo a melhor carta da época. Uhum. E Baneslayer Angel tem proteção contra demônios. Aí todo mundo olhou pra aquele demônio que entra e destrói anjo e falou, porra, como assim? É verdade. Tem uma história engraçada também com o Baneslayer, que tava acontecendo um GP, uma final, semifinal de um GP. Um jogador tinha um Baneslayer na mesa e o outro tinha o no deck tinha aquele Thundermaw Hellkite. Uh-huh. É o que quando entra em jogo causa um de dano nas criaturas e vira elas, né? Uh-huh. E um deles pediu pra ver, ele podia fazer isso, né? Tava na stream, ele pediu pra ver no laptop de um juiz o que fazia, acessar a carta no Gather, a carta uh-huh. do Thundermaw Hellkite, né? Pra, o que tinha o Bane Slayer Angel. Só pra saber se a habilidade do dragão ia virar o Bane Slayer. Ah, sim. Pela forma como ela tava escrita. Sim, porque não ia dar o dano, tipo, isso. Ia prevenir o dano. Mas assim, isso era pra ele se preparar pra saber se atacava ou não. Não tinha dragão na mesa. O jogador que tinha o dragão no deck, ele quis disfarçar pra saber se isso ia acontecer também. Então, em vez de ler o dragão que tava na mão dele, ele pediu pro juiz pra ler também. É. Só que quando ele fez isso, tantos como os comentaristas, como todo mundo falou, ah, agora ele entregou de vez, né? Ele disfarçou muito mal. Foi muito engraçado essa parte. Beleza. Magic tem essas, né? É, Magic é um jogo de humor, às vezes. É. Nossa, falando em humor, a gente devia... Nossa, anota aí na nossa lista de tópicos Unhinged and Glued, pra não esquecer depois. Ah, Glued comentar é uma boa essas falar. Edições, é verdade. É verdade. É. Bom, anotarei. Próxima cartinha é outra velha favorita. Anjo de Platina. Anjo de Platina. É. Aquele lá que diz que você não pode perder, os seus oponentes não podem ganhar. Eu não imaginava que ia ter ele, porque ele não joga tanto assim. Ah, né? Não, mas tipo, não joga tanto, mas é o favorito da galera, cara. Tipo, um anjo super legal. É legal, sim. Ele tem sua contribuição na história do Magic. E o próximo? Lightning Angel. É a primeira carta Jeskai de todo o Magic. Acho que saiu em Apocalipse. Sim, Apocalipse. É Apocalipse que começou a sair essas cores, os clãs de Tarkir, né? É, então, Lightning Angel. Acho que é Anjo Relâmpago em português. É 3-4, voar, vigilância, ímpeto. É que nem o Ginete lá do Louvadeus, só que custa uma a mais pra uma área de defesa, né? É, e na época que saiu essa carta, jogou muito. Jogou. Acho que teve um breve tempo que tava jogando isso aí no Legacy, em alguma versão de Delver Jeskai. Ah, é? É. É, mas não durou muito, né? Foi tipo uma coisa que, olha só que interessante ele jogando Lightning Angel e depois, tipo, sumiu. Uhum. É, ela é eficiente, não tenha dúvida. Uhum. Bom, próximo ainda, todas essas últimas que nós falamos com a arte original. E a próxima também a arte original. Também. É Aurélia. Aurélia é um anjinho que saiu lá em Gatecrash, né? É. Ela é duas incolores, duas vermelhas e duas brancas, 3/4, voa, vigilância e ímpeto. E quando ataca, as suas criaturas desviram, ganham. Não ganham, só desviram e você ganha uma nova fase de ataque. É, essa outra queridinha já chegou a jogar Standard também, algum deck de combo, que eu não lembro exatamente como era. É, Commander nem se fala, né? Claro. Mas é uma lendária bonitinha até, mas nada assim super impressionante. Uhum. E a próxima? Próxima é o nosso querido Anjo Exaltado, que não tem exaltado. Com arte é nova. Anjo Exaltado. Uma coisa. Anjo Exaltado é uma carta antiga que vai em muitos cubos, né? É um anjo bem legal, um anjo com morte, uma das poucas cartas com uma metamorfose que ainda resistem, né, às substituições. Mas essa imagem não tem nada a ver com Anjo Exaltado, nada. Cara. É isso que tipo, eu achei, tipo, quando, essa foi uma das primeiras imagens de From the Vault que spoilou, e na hora eu pensei, esse anjo aí é o Twilight Shepherd de Shadowmoor, que tipo, se você procurar no Gather vai ver, tipo, Twilight Shepherd tem tudo a ver com essa carta. com essa arte, desculpa. Cara, eu acho que essa arte tava perdida em algum lugar lá, eles pegaram e falaram, põe essa mesmo. Esse é o novo Anjo Exaltado, porque realmente não tem nada a ver com a arte original, né? É, isso aí é a arte de uma carta de Innistrad, cara. É. Parece um fantasma com asas. Tipo, acho que esse capuz aí que ficou meio estranho, sabe? E, tipo, ficou, ainda se não tivesse, aí dava pra dizer, cara, ficou muito estranho isso aí. Mas eu até entendo que, como é uma das, acho que é o pior anjo que tem aqui em termos de jogabilidade. É, sim, bom, na época jogou sim, pra caramba, sim. E no cubo também eu acho essa carta um saco, cara, porque basicamente é tipo turno 3 você faz o morph desse bicho, turno 4 você já tá batendo com o bicho 4-5 voar e lifelink, né? Tirando o Anjo Serra por toda a história e ser colecionável, esse aqui acho que é o pior da lista pra jogo, porque nem Commander não vai ver muito, então quem vai pegar essa carta vai ser só pela coleção ou pelo cubo, né, que vai em muitos cubos, como eu falei. Então faz sentido você colocar uma arte alterada aí. É, pra ficar pimposo, né? Isso, pimposo, gostei. próximo anjo é Genara. Oi? É o outro favorito de Commander, né? Ah, é. Saiu no, em Conflux, foi isso? Ou Alara? É, Alara Reborn. Foi Alara Reunida, eu acho. É, Genara, Azura da Guerra. É, Alara Reunida. Ela custa uma Bunt, é 3-3, voa, paga uma incolor e uma branca, coloca o marcador mais um nela. É um anjo beatdown. Né? É, beatdown. É bem legal pra Commander mesmo, principalmente francês. Ah, sim, verdade. Suporta três cores boas, né? Uhum. Legal. É um anjo, não tem muito o que falar, é um anjo bem legal, eficiente. Aproveite. É, próxima duas cartas, acho que a gente falou no programa da semana passada, né? Isso, as duas acromas, né? As duas acromas. É, a original branca e depois a vermelha. A vermelha de Caos Planar. Ambas com arte diferente da mesma artista, Therese Nielsen, né? Próxima. As artes das novas acromas também não, eu não gostei muito, principalmente da acroma vermelha, eu gosto muito mais da antiga. Próxima carta, Archangel Strife, é uma carta de Commander, do primeiro Commander. É, 7 mana, 6-6, voar, quando entra em jogo, cada jogador escolhe paz ou guerra. Todo mundo que escolheu guerra, as criaturas ganham mais 3, mais 0. Todo mundo que escolheu paz, as criaturas ganham mais 0, mais 3. Seria então, muito legal no jogo de Commander em que os decks de controle escolhem guerra e os decks agro escolhem paz, né? Nossa, não consigo imaginar um mundo desses. Bizarro isso. É, não é um anjo super bom, né? Mas é um produto, saiu num produto limitado, tá sendo relançado agora. Eu acho que vejo jogo em Commander, talvez, né? Talvez, eu não vejo essa carta muito, na verdade, mas... Ah, quem goste, né? E por fim, Grilo, um anjo com uma arte linda. É um anjo que não é lá grande coisa, com uma arte linda, né? O anjo iridescente. Anjo iridescente, é. Pra quem não sabe, ele é de Odisseia. É um anjo que chamou muita atenção na época. Eu, se eu não me engano, foi a primeira criatura com proteção contra todas as cores. Uhum. É. Eles estavam quebrando alguns paradigmas do Magic desde a época de invasão. Odisseia foi o bloco seguinte. O Angelis Decente é 5 incolores, uma branca e uma azul. 4-4 voa, proteção contra todas as cores. Vixe. E a arte é bonita. A arte é bonita. É, muito bem. Isso é tudo. Se você vai comprar, boa sorte. Boa sorte, é. O From the Vault desse ano foi bem direcionado pra jogadores casuais mesmo, né? Não tem muita coisa, né? Tipo Annihilation, o From the Vault to Eric, que tinha bastante carta de Formatos Eternos e tal. Sim, sim. É, o único From the Vault que eu comprei até hoje foi um mais ou menos nesse estilo, muito voltado pra colecionador, que é o From the Vault Lendas. Ah, sim, claro. Esse aqui, se chegar num preço razoável, acho que até dá pra pensar em comprar, porque tem muita lenda. Sim. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete. É quase metade, né? É. Talvez valha a pena comprar singles, né? Mas tá aí, From the Vault Angels, mais um produto lançado. Bom, próxima notícia. Magic Duel saiu pra Xbox One. Eu não sei se aconteceu que nem a última vez, que tipo, a gente falou que não tinha saído ainda, e no dia seguinte saiu. Então, só pra me certificar, agora, 11 de agosto de 2015, às 10 horas e 10 minutos da noite. Uau, que precisão. Magic 2 não saiu ainda pra PlayStation 4. Então, se você ouvir, já tiver saído, não nos culpe, por favor. É, se você tem PlayStation 4, instale Steam no seu computador e instale pelo Steam, porque é de graça, certo? É, mas, bom, ainda tem aquela coisa que no Windows 7 não funciona Magic Duel. Tem... Ah, é? Essa parte triste. Você não lembra? Eu falei disso semana passada. É verdade. É que eu não instalei. É. Eu sou enjoado, cara. Depois de Chandalar, tem que... É. Tem que ter um jogo bem melhor. É. Bom, mas melhor que Chandalar não tem como. Próxima notícia super triste. Se você estava esperando Fatlands em Luta por Zendikar, ou Batalha por Zendikar, que é a próxima edição, que sai em outubro, vai continuar esperando, porque o Mario, o nosso querido dono do Magic, Head Designer, o nosso Marco Água Rosa, falou pelo Twitter que não vai sair nenhuma Fat em Battle for Zendikar, mas ele foi muito cuidadoso, ele falou que é na edição de Batalha por Zendikar. Né? Bom, ele já falou que vai ter um novo ciclo de terrenos legais, então vamos esperar mainlands inimigas, mas quem lembrando, sabe. Ele falou sobre a edição, ele não falou sobre o bloco, então pode ser que na segunda edição do bloco. Pode ser. Né? Ou no próximo bloco, talvez também. Mas, tipo, o FAT mais cedo ou mais tarde vai representar. Mas, por enquanto, está confirmado, não vai sair neste ano. E isso foi suficiente para fazer o preço das FATs explodirem, coisa que nós vamos comentar com um pouco mais de precisão lá na fase de compra. Isso aí. Okay. Próxima notícia: Circuito Liga Magic. Vamos falar de torneio brasileiro, afinal. Sim, finalmente. Sobra. É isso aí. É, no domingo, agora, vai ter a final do Circuito Liga Magic, organizado pelo P Online, na Associação Mackenzie do Brasil, que fica imediatamente no fim do metrô Vila Mariana, aqui em São Paulo. Metrô Vila Mariana, pertinho do metrô. É, tipo, literalmente na frente. É, tipo, sai do metrô e já tá lá. É, e se você não conseguiu se qualificar e ainda quer jogar, neste sábado, no PPTQ da OP Online, nesse mesmo lugar, lá pelas 13 horas, eu vou começar os torneios de última chance para se qualificar para a final do Circuito Liga Magic. Opa, última chance. E é naquele esquema, junta 16 pessoas, escolhe se é Standard ou Modern, aí tipo, vai lá jogando e quem ganhar se qualificou. Basicamente isso. Pô, que democrático, tem as duas opções, então. É, sim. É tipo, se o cara chegar, eu quero jogar última chance Standard, então eles colocam lá na listinha, mais um pro Standard, quando juntar 16 pessoas... Vai que vai. Legal. Só não confunda na hora de listar os decks, porque você não vai passar da primeira rodada. Uhum. Muito bem. Muito bem. É, próxima notícia, sim. Começa a Standard Super League. Super League, Magic Online. É, alguns episódios atrás eu falei da Vintage Super League, que é aquele negócio que um monte de pro vai lá e faz um monte de deck, vai tirando o melhor de 5. Aham. Uhum. E agora vai ter de novo a temporada Standard da Superliga. Então, se você se interessa, tipo, eles transmitem ao vivo toda terça-noite, se eu não me engano. Mas depois, se você perder, a Wizards posta no canal do YouTube de Magic deles. Então, se você quiser acompanhar isso, tá aí. E legal. Agora tem uma pá de notícias do Magic Online. Manda bala, porque agora já tá valendo o novo sistema de pontos. Quem tinha Phantom Points... Não, ainda não. Não, é, tipo, Phantom Points já foi substituído pelos Play Points. É, sim, mas os Play Points entram em efetivo amanhã, dia 12 de agosto. Okay. Depois do período de manutenção. Não, mas já tem evento dando Play Point como prêmio. Já tem? Não, na verdade tem evento pedindo Play Point pra entrar. Ah, tá. É, como prêmio eles dão... Não, acho que tem. Tem sim, eu vi lá. Mas são eventos Phantom, né? Em que você não fica com as cartas. Ah, sim. É, então amanhã ou alguns dias atrás, dependendo de quando você estiver ouvindo, dia 12 de agosto entra em efetivo a todos os torneios que vai entrar em efetivo os Play Points. É possível então entrar em todos os torneios usando Play Points, né? Isso. Bom, mais notícias do Magic Online. Magic Origins Championship Events vão começar depois do período da manutenção, dia 12 de agosto. A loja do Magic Online não venderá mais packs para draft e esse lado. O que é isso? É basicamente na loja lá do Magic Online, você compra um kitzinho que, tipo, vem os boosters que você precisa mais dois tickets. Então, tipo, ao invés de comprar os boosters separados, você vai lá, compra o pacotinho e já vai direto pro seu torneio limitado. É, se eu não me engano, custava 15 tickets, né? Não, é na loja din-din mesmo, sabe? Que você paga dólar e eles mandam o produto pra você. Ah, tá. É, tipo, eles estão descontinuando isso, que acho que não tinha muita razão também, né? Porque acho que tipo, se a pessoa não quiser pegar booster com os bots, que, tipo, geralmente que você deveria fazer, ele só vai simplesmente comprar direto os boosters na loja no Magic Online. Porque se você comprar esses packs aí, você basicamente tá se cometendo a usar os drafts nesses eventos aí que eles querem, né? É, cara, e outra que se você já abriu conta no Magic Online, você precisou provavelmente usar um cartão de crédito internacional para abrir, né? Uhum. Então usa ele mesmo para comprar os tickets ou boosters daqui para frente. É. Então, tipo, tá descontinuando, acho que não tinha muita demanda de qualquer jeito, então não vai sentir falta. Outra notícia. Começando dia 26 de agosto, vai ter Flashback Drafts de Rise of Eldrazi. Oba! Nossa, é um dos melhores formatos limitados. Sim, é considerado um dos melhores formatos pra draft, né? Se você começou a jogar depois de Rise of Eldrazi, volte agora, né? Vá jogar esses drafts, aprenda como faz, assim. Se você assistir 3, 4 drafts da época, tá cheio de draft gravado no YouTube, você vai pegar o jeito da coleção, que tipos de deck fazer, que tipos de carta priorizar, e é muito divertido. Aliás, mas é uma edição que ainda mantém certo valor, né? Porque cartas como Enraku, que é um dos Eldrazi chefes, ainda tem alto, vende por muito ticket lá. Então é possível abrir uma mítica dessa e recuperar o seu investimento. Então, aproveite. Nossa, que legal. Bom, vai começar dia 26 de agosto e vai até dia 9 de setembro. Vão ser drafts no formato suíço. A entrada vão ser 14 tickets, ou 2 tickets mais o produto, ou 140 play points. As premiações são para 3 wins, 6 packs de Rise of Eldrazi, e mais um Qualifier Point, e para 2 wins são 2 packs de Rise of Eldrazi. Então, Você que gosta de draft, fica esperto. Ok, só uma coisa então. Se Oi. Eu usar os meus play points pra entrar num draft desse e vencer, eu vou ganhar apenas, além de se eu vencer, vai ser o qualifier point, e também os boosts de Rise of Eldrazi, certo? Isso. Ok, e a única maneira de eu tentar ir infinito é vender esses boosters pra um bot ou pra uma pessoa, e é por tickets, e usar esses tickets pra entrar em um novo draft. É, em teoria. Ok. Posso dar a última notícia do Magic Online, que já chega de notícia? A respeito do Legendary Cube. Ah, é, sim. Legendary Cube. Que é um cubo novo que vai começar dia 18 de novembro, não deram muitos detalhes, que vai ser um cubo especial que todas as criaturas serão criaturas lendárias. Olha, Legendary Cube é uma criação do Randy Buehler. Ele coopera com a Wizards, né? Acho que ele não é um funcionário específico, mas ele participa das streams, ele coopera no desenvolvimento dos cubos. O último Legacy Cube, se você gostou, monta o deck de vampiro, apanha de todo mundo, tem a ele a agradecer. Você e seu cubo com vampiros, você tá sempre falando desse cara aí. Ah, pô, pelo amor de Deus. O que tem de interessante nesse Legacy Cube aqui é que se for muito bem, você vai ganhar um prize pack. O Legacy Cube Prize Pack. Ou seja, um torneio Phantom que dá booster de premiação. Esses packs não vão poder ser comprados na loja virtual do Magic Online, não podem ser trocados. Esse pack vem com 6 cartas de uma seleção de 150 do cubo. E todas as cartas podem ser de qualquer uma das edições de Commander, Conspiracy, Planet X 2012 e Commander's Arsenal. Yes. E apesar de você não poder vender o pack, você pode vender as cartas que você tirar, então. Eu achei interessante, mas ainda tem que ver quais cartas vão estar nessa seleção, né? Eu espero que seja divertido. Vai ser eu acho que fica um pouquinho, diminui um pouquinho a força da palavra cubo, porque eles estão colocando em tudo agora, né? Tudo bem, mas não vai ser assim como o último Holiday Cube, que foi super divertido. Uhum. Não vai ser um cubo Unpowered, mais tradicional. Acho que vai ser um pouquinho pior, né? Mas eles estão construindo um formato. Então, assim como o primeiro Modern Masters, se eles colocaram bastante tempo e bastante treino na construção desse formato, pode ser que, apesar de não ter todo o poder que um Holiday Cube tem, pode ser divertido, né? Seja muito divertido. E além disso, você tem chance de ganhar cartas boas, que é legal, né? Uhum. E pra eles também é bom, porque eles têm algo a fazer com as cartas de Plane Chase, Commander's Arsenal e os produtos de Commander que eu acho que são cartas de contexto, né? Por exemplo, a Marquesa, que é uma carta de Conspiracy. Tem aquela habilidade lá, de Throne, né? Uhum. Não tem em português, não sei como é, destronar, talvez. Deve ser destronar. E é uma carta de contexto, né? Não dá pra jogar ela em qualquer pilha de Cuba, é uma carta boa deixar lá, né? Porque além de passar no Vanilla Test, tem outras habilidades. Não, né? Tem um contexto em volta dela. Então, eu tô com um pouquinho de receio sobre a qualidade, mas eu acho que o valor tá aí, se você quiser se divertir é o que tem pra hoje, porque eles vão deixar apenas um cubo de cada vez, né? Quem sabe volta o Legacy Cube. Você falou das datas, Grilo? Só tudo que falou que começa dia 18 de novembro e não falou mais nada. Não falou como vai ser o formato, como vai ser a distribuição de prêmios. Só falou 18 de novembro, então, espera-se mais detalhes depois. Legal, 18 de novembro a gente nos veremos. Eu com certeza não sei se eu vou jogar, mas eu vou acompanhar muito se tiver stream de... Também vou dar uma acompanhada, né? Sempre bom. Ah, é muito divertido. Bom, mas... chega de notícia? Chega. Chega de notícia. Então. Vamos comprar uma carta, então. Teobaldo. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Vamos dar uma olhada lá no nosso MTG Goldfish. Claro. Primeira coisa, gente, as cartas que mais subiram no Modern essa semana, lógico, foram todas as as Fatlands de Zendikar, né? Porque depois do anúncio do Mario, acabou toda a suspeita de que iam ser relançadas, embora elas possam voltar na segunda edição do bloco. É, mas você vê, tipo, direto, os 5 cards que mais valorizaram foram as 5 Fetch. Sim, todas subiram em média 20%. A mais rara é a Misty Rainforest, que tá com um preço médio aí de quase $70. Não, na verdade, não é a mais cara, é que mais subiu. A mais cara continua sendo a Scalding Tarn, com é verdade. Com média de $80. $80 em média, uau. A mais barata, se você ainda quiser especular, investir alguma coisa, é a Marsh Flats, que é a Fatland preta e branca. Tá $40 em média, né? Mas todas subiram desde o anúncio. Sim. Então tá absurdo esse preço, né, Grilo? Tá totalmente ridículo, cara. É. Tudo bem que a curva de aumento da Shocklands é mais é menos acentuada, né? É, tá demorando bastante pra voltar investimento, porque Shockland joga em Modern, né? E Commander. Agora, Fatland é muito melhor especular, é muito melhor comprar quando tá barato, porque joga formato eterno. Uhum. Então, a chance que você tem, por exemplo, com as Fats atuais, que não estão tão caras quanto é de fazer grana daqui a 2-3 anos, quando saírem do T2, é muito maior. Então aproveite. É, já que a gente tá falando, eu tô vendo aqui o preço das cartas standard, eu acho que o aumento do preço das Fats de Zendikar tiveram um efeito no aumento do preço das Fats aliadas. Você vê aqui... Ah, é? É, que também aumentou o preço, porque, tipo, eu acho que faz sentido que você chega... Aumenta, tipo, o preço das Scalding Tarn, Misty Rainforest, pode. É o que você vai fazer. Você vai atrás da opção mais barata. Você vai atrás das fetches que estão no standard agora. Então você pega aqui, quase todas também estão entre as 10 que mais subiram o preço. Acho que só tem uma que não subiu tanto, que é a fetch. Tá faltando 1, 2, 3, 4. Tá faltando uma. Tá faltando uma, é. Mas faz sentido, Grilo. Você vai atrás da alternativa, né? É. Então, é a verde e branca que não tá entre as 10 aqui junto, mas todas as outras estão aí. É. Nossa, fetch a $20 em média. Uhum. Imagina, né? Compra um booster a $4 e encontra uma de 20. E em reais tá quanto? Você a negociar alguma na Liga Magic? Não, deve estar uma facada, relaxa. É, eu sei que tem uma que é a branca e verde que vem em um dos. Acho que é Clash Pack. Ah, sim. Né? Vem no Clash Pack, deve ser por isso que não tá entre as que mais subiu aqui. É verdade, é essa aí. É essa aí. Só que mesmo assim é uma só que vem, né? Não vale a pena comprar um produto só por causa dela. E eu acho que o grande destaque da nossa fase é esse, né, Grilo? São as Fatlands. Ah, não, também tem um Sphinx Tutelage. Ah, não vale nada. A gente fala disso na etapa de combate, pode ser? Não, claro. Bem melhor, né? Tá, então é vamos para a principal? Ou vamos para o combate primeiro e depois falamos do principal. Afinal, somos prós, né? Não, que antes a gente falava primeiro do combate porque a gente tava fazendo discussão do standard. Ah, tudo bem. E aí, quer falar primeiro do principal ou primeiro do combate? Bom, por mim, tranquilo, cara. Vamos para o principal primeiro, dar uma parada aí. Beleza, vamos dar uma respirada então. Isso. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Legal, bem, fase principal. Vamos contar a historinha aqui que você aprontou pra gente. Contar a historinha. Hoje. Bem, pessoal... É, vou começar falando que, tipo, esse aqui é uma direção diferente que a gente tava fazendo até agora, que até agora a gente só tava discutindo os formatos e tal. Agora, tipo, essa semana a gente só vai contar a história, contar a background do jogo. Então, tipo, é nessa hora que o feedback fica importante, que se vocês gostarem, a gente faz mais. Se vocês não gostarem, a gente não faz mais, ou tipo, faz com menor frequência, né? Isso aí, vamos deixar a fase principal um pouquinho maior que as outras. E sempre tentando fazer ou assuntos mais técnicos, ou um assunto de lore, né? Uhum. Em vez de só dar notícia. Vamos tentar criar uma cara, deixar o nosso cast um pouco mais com uma identidade, né, Gil? É isso aí. Bom, então qual é a ideia que eu tive? Já que está chegando o set Battle for Zendikar, eu vos pergunto, meus caros ouvintes, afinal, o que está sendo batalhado em Zendikar? Que plano é esse? O que caralhos está acontecendo nesse lugar? Louco. Porque tem uma batalha. Então eu decidi assim, vamos fazer o seguinte, vamos contar a historinha de tudo que aconteceu em Zendikar para estar tendo uma guerra lá naquele lugar. Que tal? Oba! História de Zendikar, legal, cara. Tá. Grilo, tá, você sabe há quanto tempo saiu essa edição? Qual, o Zendikar original? Zendikar. Fazem cinco anos. Foi tipo em 2010 que saiu, foi né? Foi em 2009. 2009, finalzinho de 2009. Fazem 6 anos, porque já completou, né? É. Vai completar agora em outubro. Em outubro de 2009, saiu Zendikar. É, Zendikar foi um bloco, foi a primeira edição, né? Que é, tinha alguma coisa acontecendo nesse plano, né? A segunda edição foi lançada 3 meses depois, que foi Despertar do Mundo. O que é a pena. Oi? Conhecida como a coleção de Mysticalito Forjador e de Ace The Mind Sculptor. Isso aí, e da Lady Gaga. Então, Mysticalito Forjador. E a última edição do bloco foi uma edição grande, foi Ascensão dos Eldrazi. Né? Isso. Nós estávamos acostumados a todo o bloco com 3 edições, sair a primeira edição grande e as outras 2 edições pequenas. Uhum. E foi a primeira vez em que isso foi alterado num bloco de 3, né? Saiu Zendikar grande, World Wake pequena e Ascensão dos Eldrazi grande. Uhum. E isso tem a ver com a história. Ah, eu lembro, eu tava voltando a jogar nessa época aí. Oh, que beleza. E eu lembro, quando começou a sair o spoiler dos Eldrazi, todo mundo ficou abismado, todo mundo viu aquilo e ficou, nossa senhora, cara. É, porque até esse ponto nós tínhamos visto artefatos com custo colorido em Alara, nós tínhamos visto uma mágica incolor apenas, que custava cor, que foi uma carta de Visão do Futuro, né, que era Ghostfire, que tem a ver com a história. Tem a ver com a história. Isso. Tem a ver com a história. Mas nunca tínhamos visto mágicas ou criaturas incolores que não apenas fossem isso. Artefato. Né? E não apenas isso, nunca vimos criaturas que são 15-15. Exato. Acho que na época a maior criatura era 13-13, eu acho, lá aquele Cloud Scraper de investida. Eu acho que tinha o Draco também, não, o Draco era só 9-9. Ah, o Draco. Não, o Draco era 9-9. É que ele tem o maior custo de mana convertido de todas as criaturas, que é 16. Isso. E do ponto de vista da Wizards, esse bloco foi um sucesso, né? Nossa, o bloco inteiro foi ótimo. A mecânica que tem grande chance de voltar agora e que foi, assim, muito bem recebida pelos jogadores foi Landfall. Né? Landfall é o grande favorito. Landfall em português como era mesmo, Grilo? Boa pergunta. A gente sempre fala Landfall. É aterragem, lembra? Aterragem. Vamos continuar falando Landfall. Essa mecânica foi muito boa pra quem não tava na época. A aterragem diz que toda vez que um terreno entra em jogo sob o seu controle, faz alguma coisa, né? Uhum. Então, tem algumas mágicas que dependem da Landfall, melhoram o efeito quando você tem Landfall, ou tem criaturas que tem Landfall. Então, por exemplo, o leãozinho, uma mana, como é que é o nome do leãozinho? Steppelix? Isso, Steppelix. É uma mana branca 01, eu acho. Uma mana branca 01 e tem aterragem. Toda vez que um terreno entra em jogo sob seu controle, ele ganha +2/+2. Essa mecânica foi muito bem recebida pelos jogadores. Ela deixou o formato rápido, né? Uhum. O Zendikar com World Wake, ou só Zendikar, é um dos formatos mais rápidos conhecidos. E ela proporcionou um outro tipo de estratégia, porque normalmente, no limitado principalmente, você não gostava de comprar terrenos no final do jogo, né? Uhum. Eram dead draws, né? Compras mortas. Mas Landfall muda isso. E um outro nível de estratégia, uma outra camada, é que você nem sempre quer baixar os seus terrenos. Vide Searing Blaze. Searing Blaze é uma instantânea, 2 vermelhas, dá 1 de dano na criatura alvo e 1 de dano no controle daquela criatura, mas no Landfall dá 3 de dano ao invés disso. É, Searing Blaze, né? É. Searing Blaze, duas vermelhas. É. Mágica instantânea, isso aí. É uma carta muito forte e que às vezes faz você pensar: será que eu baixo o meu 7º terreno? Será que eu preciso fazer isso? Exatamente. Né? Do mesmo jeito que a aterragem foi uma mecânica de sucesso, todos os Eldrazi, né? Todos os Eldrazi incolores tinham uma mecânica chamada Aniquilador. Uhum. Aniquilador e um número. Quando ele atacava, o jogador defensor sacrificava esse número de permanentes. Né? Uhum. E do ponto de vista da Wizards, Aniquilador não dificilmente volta, porque é uma mecânica... Muito dificilmente. Porque deixa o jogo chato. Né? Ele não é que pune o jogador por fazer algo errado. Simplesmente é muito forte. Né? E ninguém gosta de destruição de permanente em massa, ou de sacrificar permanente. Né? Você não fez nada pra ter aquilo, pra perder suas permanentes. A melhor forma é você, em vez de punir um jogador, é você dar bônus pra outro jogador. Então, eu acho que eles estão mudando agora. A única carta da próxima edição que foi já spoilada é uma carta que faz mais ou menos isso, né? Quando você casta ela, você remove as 4 cartas do topo do o Grimório do oponente alvo, e você pode colocar terrenos removidos, qualquer não só número por de ela, mas no geral, né, no campo de batalha sob seu controle. Então, em vez de prejudicar o oponente, na verdade, isso só faz você te dar um bônus, né, faz você ganhar alguma coisa, que é já um tweak, é uma coisa, é um aniquilador um pouquinho melhorado, né, mas se você espera ver aniquilador de volta, só se Emrakul não vão ser. Mas vamos falar o que os três Eldrazi fazem? Vamos os lá. Três Eldrazi maior, porque, sabe, eles são considerados entre as... Quando spoilou, todo mundo já falou, não, essas são as melhores criaturas do Magic, e isso não tá muito longe da verdade, né? Tipo, pelo menos assim, em poder bruto, eles estão entre os melhores. Sim. Então vamos começar. Primeiro, Kozilek, Butcher of Truth. Ou Açougueiro da Verdade. Da Verdade. 10 manas. Quando você conjura ele, se cumpre a 4 cartas. Aniquilador 4. Se ele for pro cemitério de qualquer lugar, você embaralha seu cemitério no deck. 12-12. Ah, ele é 12-12 por 10 manas. E compra 4 cartas. Exato. Essa é uma das principais razões das pessoas gostarem dele, né? Sim, sim. Ele foi lançado em Modern Masters 2015 e em Ascensão dos Eldrazi. O segundo, seguindo aqui o custo de mana, né, Gris? Você achava que 10 era muito, imagina 11. O Lamog, da Infinite Gyre, ou o Lamog, o Vórtice Infinito, ele custa 11 manas, é 10-10 e indestrutível. Quando você casta ele, quando você conjura ele, você pode destruir a permanente alvo. Ele tem aniquilador 4 e tem aquela cláusula de não reanimação, né? Quando ele for pro cemitério vindo de qualquer lugar, você embaralha ele no seu grimório. Esse é uma beleza, cara. Destrói a permanente alvo e é indestrutível. Isso aí é uma carta que o pessoal tem medo no Commander, sabe? Só de ser um bicho 10-10 aniquilador indestrutível. Ah, sim, sim. Porque muito provavelmente você vai conseguir atacar com ele. E aniquilador 4 enche muito saco. É muito terreno que você vai ter que sacrificar. O Lamog foi lançado em Ascensão dos Eldrazi, From the Vault Legends e Modern Masters 2015. Isso aí. Bom, vamos para o último. Aquele que definiu decks em formatos. O que é muito considerado a criatura mais poderosa do Magic. O monstro espaguete voador. Aquele. Enrakul, de Eonstorm. Ou, como é em português? Enrakul, o fragmento dos Eons. Começando, 15 manas. Ele é a criatura com o segundo maior custo de mana convertido do Magic, só perdendo pro Draco. 15 manas. Não pode ser anulado. Quando você conjura, você ganha um turno extra. Voar, proteção contra mágicas coloridas. Aniquilador 6. Se ele for pro cemitério, você embaralha cemitério no deck. 15-15. Olha, é sacanagem. É mancada, velho. Só uma coisa. Se você não tava jogando na época de Ascensão dos Eldrazi, você perdeu o pré-release. Porque o Enrakul foi a carta promo de pré-release. Foi a promo. Hoje você pode encontrar o Enrakul promo. Um novo tá por volta de 25, entre 25 e 30 dólares. Na época você ganhava de graça por jogar o pré-release, né? Além disso, ele foi lançado também em Modern Masters 2015. Agora, ele tem proteção contra mágicas coloridas, né, Grilo? Ou seja, ele basicamente não pode tomar dano de mágica colorida. Não que isso faça muita diferença, porra, ele é 15-15. Mas assim, você não pode bloqueá-lo, certo? Não. É mágicas coloridas, não... coisas coloridas, ponto. Então só, tipo, instantâneos. Não permanentes, é verdade, você pode. Não permanentes, encantamentos e tal. Então, você pode visar ele com Anel do Oblivion, do Esquecimento, né? Oblivion Ring. Você pode. Você pode destruí-lo com a Colega de Deus e coisas do tipo. Você pode destruir ele com Boca Rolulante, que é sempre engraçado. Boca Rolulante, é verdade. Olha só. O Necratal. Ele não é artefato nem preto, né? Necratal. Cara, é muito engraçado toda vez que alguém tá com o Enrakul, você chega, faz um Necratal e mata o Enrakul. Nossa. Mas ainda assim, cara, proteção contra mágicas coloridas basicamente põe ele muito fora de alcance de removals convencionais. Então ele não toma PF, não toma. Não toma Swords to Plowshares, não toma Doomblade, não toma Go for the Throat. Não toma um monte de coisa, não toma nem pacifismo. A história engraçada do Mirko que eu tenho pra lembrar é na época, o Caio 08 do 08? Nosso amigo jogava com o Mirko no deck. Não apenas um amigo, ele desculpa desviar um pouco, mas o Caio 08 é basicamente a lenda da USP, porque pelo menos na minha humilde opinião foi ele que começou de vez o ambiente Magic da USP. Então, tipo, quando você pensa Caio 08, você pensa lenda. É verdade. É uma lenda jogando contra a lenda, né? Kai foi inovador lá. É. Então, ele jogava com o Raccoon no deck. Não sei como é que ele baixava. Eu acho que era com aquela trap de Zendikar, a trap verde. Putz, eu acho que eu lembro de um... É, ele fazia... Ah, você vai contar a história lá que tava jogando Arcanine. Contra o Flamínio lá. O Elemental. Exato. É. O Kai tava com esse Raccoon e ele atacou com o Raccoon. O nosso amigo que tem... É um cara de pouca sorte, né, Grilo? O Leandro. Ah, é super azarado. O Leandro, né, tinha um deck da época de Lorvin de elementais, né? E o Grilo atacou com o Enraku, o aniquilador foi pra pilha e ele já quis começar a recolher as cartas e embaralhar o deck. O Leandro falou: não, pega aí. Aniquilador, eu sacrifico das permanentes, tudo bem. Eu vou defender no meu elemental. Tinha um elemental 10/2, você lembra desse elemental? É, sim, Nova Chaser, eu acho o nome. Isso, acho que é isso mesmo. Ele era 10/2. Ele bloqueou e depois usou uma mágica de 2 manas que dá golpe duplo pra criatura dele. Putz. Ele matou o Miracle. É. Eu acho que ele até virou e venceu o jogo depois, eu não sei. É difícil acreditar, né? Depois de sacrificar 6 permanentes, é complicado. Mas o Leandro, sabe aquele amigo que ele sempre fala: ah, essa mão tá ruim, mas vou ficar aí, tipo, ele sempre acaba te destruindo? Exato, ele é muito assim. O Grilo, o primeiro jogo de cubo que ele jogou, ele foi, primeiro jogo, hein, do primeiro draft, ele foi turno 1, mana Volt, Black Lotus, Titã Preto. Poxa! Típico dele, só, né? Só? Então, achei que você ia contar a história do Caio, que ele tava jogando de Arcanemy, que ele era o Arcanemy, tá jogando contra 4 ou 5 pessoas, aí ele foi fazendo um Enraku atrás do outro, foi jogando turno infinito, basicamente. Então, é essa história que eu vi, eu não lembro direito como é. Que divertido. Que divertido, né? Eu lembro disso. Eu não lembro como, mas eu lembro que isso aconteceu. É. Muito bem, Grilo. E esses foram os 3 Eldrazi, os chefes. 3 Eldrazi Mors. Você quer saber quais ainda estão em Zendikar ou como eles foram para lá? Hora da história. Bom, atualmente, eu ouvi falar que só o Alomago ficou Zendikar. Os outros dois se xisparam. Isso mesmo. Mas eu não sei direito como tá. Mas enfim, vamos entrar na nossa máquina do tempo e voltar alguns milhares de anos. Uau. Pra começar, quem são os Eldrazi? Os Eldrazi são eram criaturas incorpóreas super poderosas que viviam nas Eternidades Cegas ou Blind Eternities. Sabe o que é isso? É, as Eternidades Cegas são aquele lugar que você vai quando você erra ou se perde na hora de mudar não, de não. plano? Não exatamente. As Eternidades Cegas é o espaço entre planos. Ah, ok. Então exatamente, é mais ou menos isso, só que não exatamente, né? Ok. Então, o Ugin manja... Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, só avisar antes que, tipo, eu tô meio que dando um resumo e eu tô dando meu resumo baseado em resumos, que eu não tive muito tempo de ler toda a história de novo, sabe? Então, tipo, se eu esquecer alguma coisa, falar alguma coisa errada, tipo, é só mandar e-mail, tweet corrigindo aí, que semana que vem a gente se corrige e aí tá tudo certo, tá? Com certeza, nós só faremos a correção devida se tiver alguma coisa. Tô tentando dar uma visão geral. Enfim, voltando pra história. Então estavam lá os Eldrazi, seres incorpóreos, quase onipotentes, fazendo zoeira lá pelo multiverso. E o Ugin, que é manjador, chegou e olhou isso aí e falou: véi, tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? Então ele foi procurar 2 amiguinhos pra ajudar com isso. Um deles foi o Sorin, que é conhecido como um dos Planeswalkers mais antigos que existe. Talvez só não é mais antigo que o Sr. Nicobolas. Sim, pode não parecer pela aparência dele, mas ele é um vampiro e não envelhece. Aceite. É, tá conservado. Isso aí. A outra foi uma senhora... Oi? Não, só ia falar, ele é o segundo Planalta mais velho que se conhece, né? Que se tem notícia. O primeiro, lógico, é o Nicobolas. Né? Pode ser que tenha algum outro que ainda venha a aparecer nas histórias. Pode mas ser. Dos que nós conhecemos hoje pela história, o Sorin é o segundo mais velho. Uhum. E o outro Planeswalker que eles chamaram foi Senhora Litomante Nahiri, que é de Zendikar. Olha só. Então alguém juntou os outros dois e falou: velho, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso aí. Vamos fazer um plano. Assim, a gente pega os Eldrazi e põe eles em uma forma corpórea. Aí na forma corpórea a gente chuta a bunda deles. Mas, bom, então eles foram lá e fizeram esse plano, né? A Nahiri que aprisionou eles. Certo. E o Ugin e o Sorin foram lá tentar dar um jeito nessa desgraça. Mas, tipo, claro, os Eldrazi são poderosos demais e isso não foi suficiente. Então, foram para o plano B. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrair os Eldrazi para um plano. E lá vamos aprisionar eles e vamos fazer o seguinte, vamos jurar de mindinho que se tiver algum problema com o selo, a gente junta pra, dar um, pra reforçar. É interessante que cada um desses três palindinautas tinha uma habilidade peculiar, né? Específica deles, né? Sim. A Nahira era uma litomante, o Sorin, ele tinha esse... Como um palindinauta muito antigo, né? Ele tinha um certo poder, uma responsabilidade. E o Ugin, ele dominava o tal do Ghostfire, né? Que é o fogo fantasma. Fogo incolor, Fogo incolor. Que é, tipo, uma coisa que não é muito difundida, né? Meio que quase única pra ele. Bom, enfim. Eles chegaram. Então, beleza. Mas qual vai ser o plano? Onde que a gente vai aprisionar os Eldrazi? A gente tem que achar um plano em que a mana seja errática, assim, bem apetitosa pros Eldrazi. Adivinha qual era esse plano? Difícil, hein? Difícil. Dicas indicar. Sabe, aquele lugar que tem ilhas voadoras e tal, e tipo, a terra literalmente é viva. Então, se não me engano, a Nahiri foi contra porque é meio que o plano natal dela, mas tipo, cara, se você não fizer nada a respeito, já era, sabe? Então, beleza. E assim, pra quem tá atrás de mana, Zendikar é como o Oriente Médio pra quem tá atrás de petróleo. É, tipo isso, é tipo... É abundante, é bizarro. Abundante, é uma mana única. Então foi lá na Nahiri e chegou lá, porra, não tem jeito, né? Então ela foi lá e sabe aqueles milhares e milhares de Edros que existem rodeados por Zendikar? Ah, sim. Na Nahiri fez todos. Nossa, ela, tipo, quanto demorou... trabalho, cara. É, se eu não me engano, a história disse que ela demorou uns bons mil anos pra fazer tudo aquilo, viu? Nossa, que paciência, hein? Beleza, então eles vão lá... Eles atraem os Eldrazi e eles conseguem aprisionar eles em um estado dormente. Só uma coisa, eu ouvi em um outro podcast que esses Eldrazi que foram pra Zendikar são uma manifestação corpórea dos verdadeiros Eldrazi. Isso, que é isso que eu falei, que tipo, eles tiveram que colocar eles em uma forma corpórea porque originalmente os Eldrazi não tinham uma forma corpórea. Okay. Imagina só, sei lá, que eles são meio que, sei lá, uma onda de antimatéria que vai engolindo os universos, sabe? Imagina alguma coisa viajada assim. Algum físico vai querer me matar, porque isso provavelmente tá muito errado, mas imagina uma coisa assim. Tá perfeito. Mas enfim, eles vão lá, eles conseguem aprisionar e eles fazem o selo lá e criam o olho de Ugin, que é tipo meio que o selo principal, o lugar do aprisionamento. Então, tipo, eles chegam, galera. O Ugin chega e fala, galera, é o seguinte, esse aqui é o selo, ele só pode ser destravado se tiver 3 centelhas de Planeswalker aqui e se alguém tacar a chama incolor nele. Então, basicamente, em teoria, só... precisa de 3 centelhas do Ghostfire e precisava remover o olho do Ugin também? Não, que o olho do Ugin é tipo o nome da câmara, né? Então, sim. Basicamente, tá lá o selo. Eu precisaria disso pra abrir. Então, chegaram, esticaram o mindinho e falaram, ó, seguinte, se começar uma zoeira aqui, vão prometer de voltar pra cá pra arrumar, né? Então, beleza. Aí, então, passa um tempo, algumas centenas passa, aí os Eldrazi dão uma remexida e a galera, vamos ver isso, aí eles vão ver isso, aí só de novo, beleza. Aí o tempo vai passando, a Nahiri meio que vira um guru do lugar, ela vira protetora de Zendikar, ela começa a ensinar as pessoas a manterem os Edrons. Aí chega uma hora que ela fica meio de saco cheio e entra no estado de meio que dormência, sabe? Ela fica meio que reclusa no canto de Zendikar, tipo, em estado dormente, mas ainda protegendo Zendikar. Nossa, numa história que tem um vampiro que entra em torpor, é a Litomante, tá bom. Pois é. Enfim, aí depois passa um tempo, aí o selo começa a enfraquecer de novo. Aí a Nahiri vai lá, sente isso, aí tipo, ela pega o celular, chega lá, tenta ligar pro Sorin, pro Ugin, e ninguém atende, sabe? Nossa, que tenso, tipo... cara. Aí tipo, ela chega, porra, por que eles não estão vindo? Ela vai lá, ela consegue selar o lugar de boas, mas começa a ficar com o pulga atrás dela. Ela chega, pô, por que o Sorin não apareceu? A gente jurou de mindinho, cara. Não é assim. É mancada essas coisas. É mancada. Né? Então, tipo, ela chega, cara, eu vou procurar ele. Então, tipo, ela chispa dizendo de cara, é a última vez que a gente ouviu falar da Nahiri. Ixi. Então, passou o tempo. O selinho tá abrindo. Aí um certo dragão ancião fica de olho nisso aí. Certo, de Nicol Bolas. Aí nessa época que o senhor Sarkanvô era meio que escravo do Nicol Bolas. Aí o Nicol Bolas chega e fala, Vai lá dar uma olhada nisso, fica lá de olho no olho de Ugin. É porque eu quero que você pegue um artefato no olho de Ugin lá, se for muito gentil. Aí ele vai lá. É, acho que nessa altura o Sorin percebeu que tava alguma coisa estranha em Zendikar e também foi pra lá. Ok. Aí, beleza. O Sarkhan vai lá, chega no olho de Ugin. E atrás chega quem? Chega a Sr. Jace e Sra. Chandra. É, eu tava lendo o resumo, eu não lembro não tá escrito exatamente o que eles estavam fazendo em Zendikar, mas... Se eu não me engano, nessa época, o Jace tava atrás da Chandra. Ou ela tava atrás dele. Tava numa guerra assim de gato e rato. Eles estavam atrás de um pergaminho, né? Se não me engano, mas tipo, isso não é totalmente relevante pra história. Pelo menos especificamente as razões pra eles estarem Zendikar. Aí beleza. Aí então tá lá o Sarkhan voa de boa no olho de Ugin e aparece esses dois tretando aí. Aí o Sarkhan entra no meio da treta. Aí vai lá, soco vai, soco vem, Sarkhan vira dragão e tal. Aí a Chandra, o que é que ela faz? Ela pega um pergaminho e solta o Ghost Fire no olho de Ugin. Ah, meu Deus, não faça isso. Não faz isso. Aí dá uma boa quebrada no selo, né? Porque justamente como o Ugin falou, é três centelhas e o Ghost Fire. Então, aí o Sorin percebe que tem alguma zoeira acontecendo. Então ele tá lá passeando em Zendikar. Aí contra uma certa elfa Planeswalker chamada Nissa. Opa. Aí eu não sei exatamente o que acontece. É tipo, tem um livro que fala todas as aventuras do Sorin e da Nissa, mas a palavra na praça é que esse livro é chato pra caramba. É, falam que esse é um dos piores livros, cara, que é muito ruim de ler mesmo. É. Então, encurtando a história, eles chegam lá no último selo. Aí o Sorin chega. Assim, pra manter o selo, você faz isso, isso e isso. E a Nissa entra pra história como uma das melhores ideias que qualquer um teve. Ela chega e pensa assim: cara, ao invés de reforçar o selo, eu vou quebrar o selo. Aí os Eldrazi vão embora pra outro lugar e deixam os Zendikar em paz. Mas peraí, tem que explicar a motivação dela. Nissa é de Zendikar. É. E ela queria que o plano fosse livre, né, desses monstros, né? Ela tinha ideia do perigo. Na verdade, a centelha dela acendeu quando ela contemplou todo o poder dos Eldrazi. Essa parte aí é contada nas histórias mais recentes. Mas tipo, ela tem uma conexão bem direta com os Zendikar. Então ela sabe que tem alguma treta. Sabe? E ela quer proteger o plano, né? Ela tá pensando no melhor do plano. Só que, lógico, ela acaba fazendo essa grande cagada. Então ela vai lá e solta os Eldrazi, claro que dá merda. Os Eldrazi, eles podem até ir embora, mas antes eles vão aniquilar. Vão devorar a Zendikar. Sorin chega, olha pra Nissa e fala: quer saber? Foda-se essa merda. Você que se vire com esse abacaxi agora, eu vou embora pra Innistrad e ver como estão as coisas lá. Fui. Sorin, se manda. Pega, ele não foi tão cuzão assim, né? Ah, cara, tipo, o cara chega. Imagina só, você tem que resolver esse problemão que é tipo. Tipo, são seres extraplanares que querem devorar universos. Aí você chega e fala pra iluminada lá: ah, você faz isso, isso, isso pra eles não saírem pra ir devorando tudo. Aí chega e fala: ah, não, vou quebrar o selo, foda-se o que acontece com os outros universos desde que eles vão embora do meu. Ah, por favor, né? Eu também ficaria irritado. Mas é que o Sorin tinha um outro problema. Nessa época, o anjo que ele tinha criado lá em Innistrad, né, pra proteger, que era a Vassim, tava sumido, né? Tinha esse problema. E além disso, acho que ele apontou o dedo pra Nissa, alguma coisa assim, falou: ó, eu te avisei, não era pra você fazer isso. Te avisei, cara. Essa zoeira aí é desculpa sua. Não dá pra. Não tem desculpa, velho. E acho que a ideia que ele teve foi procurar ajuda. Depois de resolver o problema no plano natal dele, que é Innistrad, né? Foi procurar ajuda. Mas aí, depois que ele saiu, o que aconteceu? Bom, aí a Nissa falou com os Elders: eu vou ter que sair correndo atrás do Sorin, porque ele sabe o que tá acontecendo, né? Então, tipo. Foi mais ou menos o que aconteceu pro lado da Nissa. Enfim, aí agora a gente já tá chegando mais ou menos perto da onde a gente tá. Que o Sorin vai lá pra Tarkir procurar o Ugin, que está sumido também. Ok. Mas o Ugin morreu. Oh, não. Mas, como todos sabem da história do bloco de Khan of Tarkir, o Sarkhan volta no tempo e impede que o Ugin seja morto pelo Incobolas. Então o Ugin morreu, só que não morreu. E o Sarkhan tá vivo, mas nunca nasceu também. É complicado. É uma linha do tempo alternativa. Criada, né? Então, pela história que tá acontecendo agora, o Ugin tava vivo, só que tava hibernando, se curando das feridas com a batalha de Incobolas. Que e levaram tempo pra curar. Tipo, ele ficou 1000 anos no casulo dele. Outra coisa importante dessa nova linha do tempo é que pare de chamar os decks de Abyssin ou Jeskai. Chame de Junk. Junk, Ruby ou Ruby. Ah, cara, não, eu vou dizer. Chama como você quiser, porque eu acho que essa briguinha de nomenclatura é a maior idiotice. Não, cara, pô. Ah, mano, vai ser nerd assim na casa do cacete, pô. É, tipo, não é Jeskai. É Rudar. Vai tomar banho. Você entende de qualquer jeito, pô. Fala, deixa o cara falar como ele quiser e pronto. Mas é verdade, quando você vai registrar seu deck, você dá o nome que você quiser, né? É, tipo, imagina só, tô com mono red, eu registro meu deck como, sei lá, mono black fun time, só que ao contrário. Pronto. Eu lembro de ter jogado um Friday, o único Friday que eu joguei, eu juntei umas cartas velhas que eu tinha, que sobrou do pré-release, o que era T2 na época, e tinha que registrar o deck, porque era T2, e eu coloquei assim, aqui deu, como é que é? Salve-se quem puder, alguma coisa assim. Mistureba, sabe? Nomes criativos. O deck que o Greg me emprestou pra jogar aquele torneio que tem que você ganha buy no GP. Uhum. O qualifier, né? A última chance lá. Ele me emprestou o deck, eu coloquei Greg Deck. O nome do Greg Deck. Ótimo. Ótimo. Bom, enfim, voltando pra historinha. Sim. Se eu não me engano, foi o Sorin que tirou o Ugin do casulo, que acordou ele. Certo. Então chega. Ajuda do Ugin, né? Precisava muito. Aí chega o Ugin, Sorin, o que aconteceu? Ah, caralho, que sono, cara. Aí chega o Sorin, Ugin, velho. Coisa tá preta. Chegou. Ah, não vai me dizer que os Eldrazi soltaram. Cara, soltaram. Então eu chego e alguém. Beleza, faz o seguinte: você vai atrás da Anahiri e a gente se encontra lá em Zendikar. Aí chega o Sorin assim: ah, Anahiri. É, Anahiri. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aí chega o Sorin assim, tentando se conversar. Ah, sabe como é? Porra, Sorin, o que aconteceu? A Anahiri morreu por acaso? Aí tipo, chegou. O Sorin assim: não, morta não tá. Putz, já sei o que aconteceu. Então, tipo, chega o Ugin. Ó, não quero nem saber qual é a treta entre vocês dois. A gente tem que resolver uma outra treta primeiro. Então, vai lá e puxa ela, nem que seja pela orelha, e vai atrás indicar pra gente resolver essa treta. Nossa, que tenso, cara. E é a nossa situação atual. Então, em que estamos. Essa parte da Nahiri ficou em branco mesmo. Sim, a gente não sabe o que aconteceu com ela. O que está definido é que ela está viva, ela não está morta. Ela pode ter dado a centelha dela para alguém, né? Pode, já aconteceu na história. Algum evento, né, para impedir alguma coisa de acontecer. O Sorin pode ter transformado ela em vampiro só para ela deixar de envelhecer, para quem sabe vou precisar dela um dia, né? Mas finalmente vão tentar fechar a história de Zendikar, né? Porque quando teve Rise of Eldrazi, ficou uma sensação de que ficou por isso mesmo, sabe? Os Eldrazi saíram lá, foram comendo planos e, acabou a história, né? Então ficou meio aberto. Sim. Então, espera-se que agora, nesse novo bloco, a gente tenha a conclusão dessa coisa toda. Eu acho que vai ser difícil matar os Eldrazi, né? No máximo vão expulsar eles do plano, né? Ou tentar selar eles de novo, né? Que é o jeito. Isso. Então, provavelmente, a primeira edição do bloco vai contar a história da destruição deles, de Zendikar tentando sobreviver a isso. E depois, aí vem a parte dos heróis e da conquista, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. E provavelmente o Obnixilis vai ter uma volta. Ah, o Obnixilis. Obnixilis é de Zendikar. Na verdade, ele não é de Zendikar. Ele é de um outro plano não definido. É. Que é assim, ele era de um plano que... Ele é um Warlord tirano de um plano que tá em uma guerra eterna. É. Aliás, ele é o único sobrevivente desse plano, que eu tô vendo aqui no profile dele. Nossa. Que ele foi manipulado por nada e tal. Bom, enfim, ele virou Planeswalker. Aí, um belo dia, ele encontrou Tien Vale. Sim, aquele Tien Vale que tá com a Liliana agora. Uau. Mas, inesperadamente, ele virou um demônio, que é uma coisa que não aconteceu com a Liliana. Ele virou um capeta. Então, ele chegou eu vou procurar um plano que eu posso usar, que tem, assim, seja rico em mana pra tentar me purgar dessa forma de demônio. Então, ele vai pra Zendikar. Uhum. O que foi um lado engano, porque ele tenta fazer isso e ele perde a centelha em Zendikar. Aí, ficou preso lá pra sempre. Perdeu. Perdeu o Playboy. E pra ficar pior ainda, ele confronta a Nahiri. E a Nahiri, que é a senhora protetora de Zendikar, não vai com a cara dele e enfia um edro na testa dele, fazendo ele perder as asas e uma boa parte do poder dele. Eita. Eita, então o negócio tá tenso. Então, é, tipo, tem uma parte aqui que não tá muito bem explicada no resumo, mas ele. O Brinks, ele de algum jeito confronta o Garruk, e no meio desse confronto ele acaba perdendo o elo da testa. Então ele ganha as asas de volta, ganha boa parte do poder. Pode ser que a gente veja uma volta de um Planinauta, né? É bem provável, porque o Obnixilis, pelo menos na cabeça dele, pra recuperar a centelha dele, ele vai ter que completamente obliterar a Zendikar. É, já pensou? É. Legal a história, hein, Grilo? Olha, eu acho então... legal o que eles estão fazendo também de juntar as histórias que estão acontecendo. Uhum. Porque o que acontece em Tarkir, né, a maior parte do que acontece não tem a ver com a história grande, geral, de multiplanos, né? Mas os pontos principais, os pontos chaves, tem a ver, que é o que você falou do Sorin voltando pra lá, do Ugin despertando. É, a partir de agora vai ter essa continuidade. Tipo, a última vez que tinha uma continuidade tão direta assim foi na saga de Weatherlight, há muito tempo atrás. É. Porque se você realmente considerar toda a história de Weatherlight, tipo, foi do finalzinho do bloco de miragem até o bloco de invasão, né? Porque se considerar a história toda, também engloba a saga de Urza. Sim, até hoje foi a maior história que o Magic já contou, né? Sim. Depois disso ficou muito estranho, porque a gente ia cada bloco pra um plano diferente, basicamente, e tinha planinautas fazendo coisas nesses planos. Uhum. Ou coisas acontecendo nesses planos. Mas não tinha uma ligação, né? É. E o final de Weatherlight foi tipo um final definitivo, cara. Tipo, um final 100%, sabe? É verdade. Pros personagens, né? O plano de Dominaria ainda tá lá. É, mas tipo, a história toda é tipo a guerra dele contra a Phyrexia. Sim. E final da história, Phyrexia explode. Resumindo assim, bem por cima, Phyrexia explode. Por isso, pros que não manjam do lore, existe a nova Phyrexia. Porque a Phyrexia antiga explodiu. Mas isso é uma história para outro dia. Isso aí. Ou outros dias, né? Uma história bem longa. É, tem que terminar de ler o livro ainda. Ainda outro dia eu terminei Nemesis, que é o segundo bloco de Máscara de Mercade. Aí eu tô com uma profecia lá no meu Kindle, só que eu não comecei a ler ainda. Eu tenho o livrinho que vinha quando você comprava o deck. Eu não lembro se era de Máscara de Mercade ou de Nemesis. Tinha até imagens, né, do Gerhard lutando, negociando. E em português, bonitinho, só que a história é curta. E eu lembro que o final desse livro é fantástico, assim, ele acaba no melhor momento, assim, você fica louco pra ler. Porque eu não quero dar spoilers, mas assim, quando chega no final do livro, depois de tudo que ele fez, ele descobre que tem tipo de um ataque pra começar. Uhum. Não sei se você já chegou nessa parte. Putz, eu não sei. Ele descobre os planos de Phyrexia sem querer. Ah. Sabe? Mas eu não sei ainda. Mas eu acho. O livrinho passa a impressão de que você descobre junto com ele. Você toma um susto junto com ele. Assim, seu sangue gela. Você fala, nossa, é isso que tá pra acontecer. É muito maior do que tudo que tem acontecido. Eu preciso fazer alguma coisa imediatamente. Não, talvez eu saiba, não sei. Isso é uma parada que acontece em Mercadia. É muito legal essa parte. Não, acho que não é do livro do bloco de Tempestade? Não, é em Mercadia, porque Mercadia esse final acontece quando o Gerhard chega em Mercadia mesmo. Ah, então, quando ele acaba de chegar em Mercadia? É, no quando ele, acho que ele vai, ele consegue recuperar a Sisai, ele escapa. Tudo isso acontece no livro do bloco de Storm, que é Storm e Wrath, que conta a história do bloco inteiro de Storm. Tá, e tem alguma coisa que acontece em Mercadia, que no final ele chega no porto de, eu não sei se é o porto de Richada ou algum outro porto em Mercadia, em que ele tem uma revelação, né? Tem umas revelações, assim, sempre, né, no final de qualquer livro tem as traições, tudo é revelado, os vilões e tal. E essa é a ponte pra saga de invasão, né? É. Então é muito legal. Eu tenho que ler profecia ainda, porque, deixa eu ver. Máscara de Mercadia, se não me engano, não tinha uma puta revelação. Tipo, no final de Máscara de Mercadia, tipo, eles consertando a Weatherlight e indo embora. Aí Nemesis é totalmente dedicada à história do Krovax virando o Evinkar de Hrafn. Ah, então não é. Então, bom, pode ser profecia. Pode ser profecia. Vou voltar pra Zendikar rapidinho, só pra fechar então sobre o bloco, né? Além da história, que é muito legal, e ainda bem, né, que eles estão ligando aí todas as histórias e o que os Planinautas estão fazendo com as edições. Acho que isso dá um sentido maior, né, pro que tá acontecendo. É legal prestar atenção na parte do jogo também, do gameplay. Eu acho que eles vão aprender vão mostrar que aprenderam com o que fez sucesso nas três edições e replicar. Uhum. Vão consertar aquilo que não foi muito bem visto, né? Além do que nós já falamos que aconteceu nesses blocos, um erro muito grande aconteceu em Despertar do Mundo, né? Uhum. Eles queriam ver até quando, até onde dava pra puxar um planinal. O que é que fizeram? Jace the Mind Sculptor. Como é que é em português mesmo? Escultor das mentes. Escultor de mentes? Ó, caros ouvintes, considere apenas isso. Top 64 de um Pro Tour ou algum torneio grande equivalente, não lembro qual. Top 64. Quase todos os decks usavam 4 Jace Mind Sculptor. Os que não usavam 4 usavam 3 ou 2. Foi uma carta absurda. Sure. O próprio spoiler dele foi uma ideia legal. Você lembra como foi? Não. Ah, não? Não. Foi o seguinte: eles soltaram pedaços da carta do Jace gigante. Ah, sim. Em várias lojas ao redor do mundo, tá? Uhum. E a obrigação dos jogadores, eles não sabiam de nada, só falaram: olha, tá acontecendo alguma coisa, tem uma carta spoilada, vai na sua loja e vê se tem lá. Então os jogadores se uniram na comunidade, né? Tem comunidades que tem loja, receberam uma parte do Jace, mas não tinham ninguém tão ativo, não tinha ninguém que frequentava o Salvation, por exemplo, né? Uhum. Mas a maioria das partes recuperaram e aí foram postando fotos, né? Nos círculos da comunidade e foram montando o Jace, né? Como um quebra-cabeça. E aí quando descobriram mesmo o que ele fazia, o custo, tudo, falaram: não é possível, tem alguma coisa errada. Foi bem legal, o spoiler dele foi uma aventura assim pra comunidade. Posso estragar a alegria de algumas pessoas? Vai, manda bala. Ó, se você acha que Jace Mind Sculptor vai ser desbanido do Modern, tira o cavalinho da chuva. É mesmo, Grilo? Não tem chance? Cara, na minha sincera opinião, quem acha que vai ser desbanido andou bebendo tinta. Não dá, velho, não dá. Você acha que um formato que Ponder, pior nem é banido, vai ter uma carta que deixa você fazer Brainstorm todo turno? Não acho. E além do mais, eles admitiram que essa carta foi um erro, né? Foi um erro. Que eles depois nerfaram os planinautas, né? Eles aprenderam a diminuir um pouquinho o power level deles. Aí foram lá e fizeram o Teobaldo. Isso. Aí o Teobaldo chegou pra mostrar como é que tem que ser um planinauta, né? Totalmente temático, ruim pra caramba, é isso aí. A gente te ama, Teobaldo. Eu gosto de vocês, longe de mim. Enquanto ele continuar trabalhando de graça, né? E outro erro, entre aspas, foi a Mysticalito Forjadora. Mas não foi exatamente o erro de design da carta. Foi um erro de planejamento, porque ele meio que desconsideraram e logo seguinte ia ter uma cartinha chamada Butter School. Ah, além do Battle School, tinha espadas, né? Tinha as espadas, mas que realmente empurrou o deck pra total dominação foi o Battle School. Sim. Tipo, as espadas faziam estrago, mas com Battle School já era, foi tipo muito errado. Sim, mas outras coisas legais apareceram. Foi a primeira vez no Magic em que mágicas instantâneas ganharam tipo. Sim. No bloco de Zendikar tinham mágicas instantâneas com o nome de traps ou armadilhas. Não foi a primeira vez com tipo. Você está esquecendo, cara, de umas tais mágicas arcanas do bloco de Kamigawa. Ah, é verdade, cara. Nossa, completamente. É mesmo. Mas, claro, em bloco de Zendikar teve as cartas armadilhas, que, claro, renderam muitas piadas sobre Yu-Gi-Oh! É verdade. As cartas armadilhas eram mágicas instantâneas que tinham um efeito adicional, baixavam o custo, né? Faziam alguma coisa se o oponente tivesse feito alguma coisa. Então, por exemplo, a Mind Break Trap, que é a azul. É Mind Break azul, né? É. Mind Break Trap, ela é 5 manas, 3 incolores e 2 azuis. O oponente alvo tomba 13 cartas do topo do Grimório. Ou você pode jogar ela com 0 manas, se o oponente procurou alguma coisa no Grimório dele esse turno. Não, é isso aí. Deixa eu ver. Não, isso aí é que exila qualquer número de mágicas da trilha, né? É mesmo, eu tô confundindo. Qual é o nome daquela trap que faz isso que eu falei? Putz, eu não sei. Archive Trap. Isso, Archive Trap. Tá ruim, tô ruim de memória hoje, mas é exatamente isso que eu falei, é uma mágica instantânea do tipo armadilha. Por 0 mana, se o oponente estourou uma Fatland, você pode tombar 3 por 0 mana. Uhum. É uma carta bem poderosa, né? Tem sua utilidade. Além disso, teve criaturinhas que também criaram uma certa comparação, além de Yu-Gi-Oh!, com Pokémon, né, Grilo? Qual é? Ah, o... Level Up. Ah, os level up, claro. Subir Puts, de nível. Como não? Esse é uma outra mecânica que eu até gostei, mas infelizmente tem pouca chance de voltar. As chances são melhores do que Annihilator, mas também não são muito boas. Mas é uma mecânica legal. Foi interessante você dar um jeito de contar ali, investir mana nas suas criaturas para elas ficarem melhores, né? Tem a relevância no early e no late game. Adiciona um nível de estratégia sobre o que você faz com a sua mana, né? E eu vi uma historinha aí de um certo alguém que ganhou pré-release roubando os usando o level up no turno do oponente. Quem? Senhor Felisberto. Se ele estiver ouvindo, ó, não acha que a gente esqueceu, hein? Não pode, ô Feliz, não pode. Não pode, cara. Fica a dica pra criançada, não esqueça de verificar se a habilidade só pode ser ativada como se fosse feitiço, que isso acontece bastante, né? O Feliz sempre achou que o jogo começava já como ele com aqueles encantamentos que fazem ele jogar qualquer mágica, fazer qualquer habilidade como se fosse quando ele pudesse jogar uma mágica instantânea. Não pode, velho. Outra mecânica que eu gostei foi rebote, que foi uma mecânica que saiu agora em Dragões. Ah, sim, rebote. Infelizmente, infelizmente eu não gostei de nenhuma das cartas novas. Eles aprenderam, né, que não dá pra fazer coisas muito fortes. Estão nerfando as cartas. E teve um tipo de criatura bem interessante, eu acho difícil voltar, né, mas que era bem legal. Muita gente gostava de fazer deck casual, que eram os aliados. Eu tive um deck de aliados também. É legal, mas acho que o problema que acabou sendo é que o pessoal comparava muito com os Fractious, né? Realmente é bem parecido. A diferença é meio que os Fractious é mais direcionado a efeitos estáticos e os aliados são mais a efeitos de entrar no campo, né? Os aliados contavam quantos outros aliados tinham no seu lado, né, do campo. O Fractious não faz isso. Mas eu adorava aliados, eu tinha meu deck de aliados, eu adorava. Sim, foi bem recebido, né? Esperamos voltar algum dia, né? Sim. Sempre bom. Não, em geral foi um bloco muito bom, né? Principalmente as duas primeiras edições, tirando o Jace e tal. Tiveram algumas cartas notáveis além das quebradas, né? Tipo, teve Bloodghast. Sim. Teve as fetes inimigas, teve as mainland de World Wake. Será que volta mainland agora? Mainland inimiga? É possível. Tomara. É interessante. Então foi um bloco legal. Ascensão dos Eldrazi é um outro formato muito legal de draftar. A gente falou que tá voltando aí pro Magic Online. Aproveite, né? É diferente de World Wake e Zendikar. Tem velocidade, mas você pode ir completamente rápido ou completamente late game. Do mesmo bloco, mas é uma pegada totalmente diferente. Sim, e é bem legal pra testar suas habilidades de limitado. Legal, Grilo, eu gostei. Gostei da história. Beleza, mais alguma coisa adicional ou podemos cair na porrada agora? Não, bora cair na porrada, hora do combate. Beleza. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rapidus Cast. Portal Combat. Você ficou com aquela música na cabeça, né? Bom, vamos beleza. Lá. Combate. Vamos falar então do GP que teve? Vamos falar do GP, lógico, vamos falar do deck mais interessante que ficou em primeiro. Isso, teve um GP lá em San Diego, o primeiro lugar foi do Michael Majors e o único deck desse tipo no dia 2, você acredita? Sério? Sim, só tinha um deck desse, é o vermelho e azul mil. Mil. É um deck de mil. Que é engraçadíssimo, porque agora, hoje é mais cedo, eu tava dando uma fuçada no MTG Goldfish. Eles estavam dando sugestão de deck budget standard e eles deram essa lista de UR1000 que era quase idêntica à que ele usou no GP. Cara, é impressionante porque o plano do deck é milar o oponente contra milar. A Tela da Esfinge. É só isso. Tem o plano de virar o Jace, usar o ultimate dele, mas... Não, mas o deck não ganha de outro jeito. Pelo que eu vi, eu assisti, viu, Grilo? Se você puder assistir, é muito engraçado. Assim, toda hora parece que o oponente vai ganhar. O oponente tá com um bicho 2-2, um outro bicho 3-3 ou 4-4 e uma Jane na mesa e põe marcador nos bichos e ataca o Michael, mas não adianta, o Michael consegue virar. É incrível. E sempre com a tutela. Todos os jogos que eu vi dele jogando é com a tutela que ele vem. Pô, a tutela foi super eficiente, cara. Tipo, fazendo com o Cruzeiro de Tesouro com a tela na mesa, tipo, só me lacer já é bastante, mas sempre pode acabar sendo 8, 10, mais. E sabe que tem no deck? Tem um arquivo de Armhammer. É o Rama Red. Eu vou colocar as cartas na mesa. Esse deck aqui só pegou todo mundo de surpresa, porque não é um deck forte. Eu acho que vai ser difícil ver esse deck aparecendo mais vezes. Tá? Ele se aproveitou do metagame, né, Grim? Ele aproveitou que tava todo mundo contra o vermelho controle, tava todo mundo se preparando contra decks Abyssan ou midrange, veio e pegou todo mundo por baixo, assim. Eu acho que com 4 desencantar no main deck, você não perde mais pra esse carinha. Porque se esse cara não resolver tutela da Esfinge, ele não consegue ganhar. Basicamente, o deck é o seguinte: 4 tutela da Esfinge e 4 Jace, tá? O resto são cartas ou Onda Imersora ou cartas de Burn, como Calcinar. E tem 12 cartas que compram muita carta. Tem Voz Atormentadora, que é 2 manas, como custa se você descarta um card, compra 2 cards. Tem Percepção Magmática. Tem Percepção Magmática, que é de origem, né? 1 mana vermelha, se descarta um terreno também, e compra 2 cards. E lógico, tem Treasure Cruise, né? Sim, também tem Cerco de Monastério. Ah, sim, verdade. Que aqui tá jogando muito menos do que eu esperava, pra falar a verdade. Tem um Cerco, é verdade. Mas muito legal esse deck, gostei. É engraçado. E é legal de ver jogar. Segundo lugar, Grilo, Foi um brasileiro. Nosso Arthur Vilela. Bom, eu não vou dizer que é nosso, porque eu não sei se ele é ouvinte. Espero que seja. Nosso brasileiro. Eu já ouvi o nome dele, mas, tipo, desculpa, eu sou péssimo em nome, em rostos. Então, tipo, eu não vou saber exatamente quem é, mas eu já ouvi o nome dele em algum lugar. Então, isso deve significar alguma coisa. Você não é pior que os americanos tentando falar Vilela, cara. Vijaya. O Arthur Vilela pilotou um deck Golgari Constellation, né? Então é um deck verde e preto de constelação, baseado... Na verdade, é Abyssan, né? Ele tá usando o Campo Estrelado e a Luz Banidora aqui, né? Por que que tá Golgari Constellation no nome da Liga Magic? Liga Magic. É verdade. O Campo Estrelado e a Anafenza estão... o Campo Estrelado tá no main deck, é verdade. Luz Banidora também... Esse deck ainda é um deck que eu gosto, eu acho bem interessante. Tá fechadinho, né? Tem tipo todos os suspeitos de sempre. Tem o gigante, tem a luz, tem... a única carta que eu não vejo faz muito tempo é a Visão do Crufix. Meu, Campo Estrelado de Nyx, hein? Quem diria? Cara, é tipo o que eu falei, tem... É a carta que o pessoal vai querer tentar usar, sabe? Pois é, chega no segundo lugar do GP. Incrível, legal. Terceiro lugar, Grilo, foi do Paul Yen. Ele pilotou um Esper Dragons. Esper Dragons, acho que todo mundo já tá meio acostumado, conhece, né? Novidade aqui é um Jace. Um Jace no site. Na verdade, a novidade realmente é ele voltar a ver Esper Dragons no top 8. Tava super desaparecido. Voltou aí, terceiro lugar, a bocanha. Mas realmente, pouquíssima novidade. Um Jace no site e uma Orb de proteção no site. Tipo, fora isso, não tá usando muita coisa, não tá nem usando o Language no deck. Sim. Próximo também que fez top 4, né, é um Abyssan Midrange. Abyssan Midrange, todo mundo tá cansado de ver, estamos vendo esse deck aí há alguns meses já. Putz, eu mal espero até esses terrenos caírem pra ninguém poder usar Abyssan. Eu não aguento mais ver Abyssan, cara, já tô de saco cheio. Esse aqui não usa o ramp, né, que a gente tá acostumado de ver o Elfinho. Usa Nissa, mas isso não é exatamente ramp, né? Sim, tem 2 Debilitar ou Language, né? Uhum. Tem Heroes Downfall, o quinto lugar também é um Abyssan Midrange, mas ele é um pouquinho diferente, ele usa o Leão da Juba Lanosa, né, Lion. Né? Então é uma versão mais agro mesmo, deixa eu ver. Ele tem Anafenza, tem Arauto do Tormento. Na minha opinião, esse nome tá errado, esse aqui é agro mesmo, não chamaria de... Ele é bem mais agro, né? Tem 23 criaturas, tem 4 comandos de Promoka. Não, é super agro isso aqui, tá errado esse nome, o pessoal da Liga Magic, por favor, né? Você vai me falar que é midrange um deck que faz criatura agressiva no primeiro turno, pô. Uso o Guardião da Primeira Árvore. Eu não gostei dessa carta, lógico, né? A gente sempre compara com a figura do destino. Eu gostei, na verdade. Não chega a ser a figura do destino, mas mas também não é uma carta horrível. É quebra o galho, vai. Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Uhum. Bom, também, próximo deck, Hack dos Agro. Vamos ver se esse Hack agro... Isso é interessante. Eu tô vendo aqui o Caminhante Aeródromo. O Dragão Sopra, Dragão, o Goblin Líder da Plebe. Ah, sim. Colagan, Regente do Ataque Fulminante, olha só. E 16 outras Colagan é um bichinho que a gente não tava vendo tanto, né? Qual? É, Colagan de Fate Reforged. É. Toda vez que ataca, todos os dragões... toda vez que um dragão ataca, todos os criaturas ganham mais uma zero e tem investida. Mais conhecido como Colaguinho, né? Uhum. Olha só, peneirador de folha d'ouro. Um no sideboard. Sim. Nossa, lembro que até quando tava passando top 8, o pessoal chamou atenção disso, né? Que realmente é uma carta meio que feita para limitado, você não espera ver no construído assim de boas. Eu acho que tem potencial, mas depende muito do que os outros estão jogando, né? É, bom, não é considerando tão confiável. Considerando que torto direito você vê a bizarra com aqueles malditos rinocerontes, você faz sentido usar, né? Ah, sim, 2x1 fácil, né? É. Legal, e eu não tô achando tão agro, é um deck mais de mid-range, porque depende do Colagan, do outro dragão do Sopro da Tempestade, né? É, bem mais mid-range. Tirando, tipo, tem os Burns aí, mas acho que Burns é meio que direcionado para as criaturas do que pro jogador, né? Ah, sim, sim. O que mais? Próximo deck, sétimo lugar, Jeskai Midrange. Ou só Jeskai, né? Como eles chamaram lá. Uhum. Por que Jeskai? Olha só, Ginete de Mantideu. Isso, nós falamos há pouco do anjo do relâmpago, esse é o ginete, né? 3 manas, 3-3, voar, vigilância e ímpeto. Custo uma Jeskai pra baixar. Uso o Goblin Líder da Plebe, tô vendo aqui a... Grandmaster Dalma Igna, que eu ainda acho uma carta super overrated. É, mas é uma carta linda, ainda dá vontade de fazer mil coisas com essa carta. É, sim. Ah, mas eu não tá jogando tanto agora, né? Eu lembro que quando spoilaram, o pessoal pagou pau, e é tipo, não. Você sabe o que é jogar cubo com essa carta e ter Time Walk no seu deck? Injusto. É, turno infinito, só isso. Só. Mais um deck que vai 4 Jace, só pra subir. Vai o Ojutai. Ojutai pra você que tava com saudade. É, você tava com saudade do Ojutai. Falando no Ojutai, também tem 3 do comando dele. Olha só que legal. É, dá-lhe o Ojutai. Uhum. E em último lugar, Celestia Agro. Ou azul, branco e verde agro. Agro mesmo, 28 criaturas, hein? É, isso é indubitavelmente agro. Eu tô e vendo branco, aqui, então. Eu não tô vendo eu não tô vendo o ramp do Elfinho, do Elvish Mystic. Tem Mystic Elfo, sim. Ah, sim, achei 4. Achei o Leão da Jubalanosa, a Guardião da Primeira Árvore, também só 2. O Centauro, lógico. O Raptor e o Protetor do Covil, claro, o combinho de sempre. Tem 3 Nissa nesse deck, hein? É, ela é uma boa, cara. Olha só, no top 8 nós vimos, então, nos main decks, só 2 Planinautas, Nissa e Jace. Não, esse deck GW Agro também tem 2 Ajani Mentor dos Heróis. Ah, sim, eu tô dizendo Planinauta de criatura Planinauta, né? As de criatura Planinauta, os de Origins. É, como eu previ, a Dona Nissa está jogando bastante, está aparecendo. Jace não devia estar aparecendo porque eu ainda acho ele ruim. Eu previ que ia aparecer muito Kiteon e eu acho que eu acertei porque deve estar aparecendo muito nas Kitchen Table, né? Kiteon é o que todo mundo aposta que ia jogar, mas não tá jogando. Desculpa, é triste realidade. Wet Win não é mais um deck. É, é verdade. Acontece. É. Bom, rapidinho. Oi? Não, pode falar. Rapidinho então pros decks Modern e Legacy. Sim. Legal. Então tivemos campeonato Modern e Legacy, né? No mesmo lugar, que foi Washington. Que foi Star City Games. Isso aí. Vamos falar então do Naya. Do Naya, olha só, já comecei. Naya, adivinha, que formato é esse se o Naya ganhou? Deve ser Modern. Certeza, né? Tem um grilo. No primeiro lugar foi Jonathan Anglescu, acho que é isso. Anglescu. Ele ganhou com o Naya Agro. Faz quanto tempo que um Naya Agro não vencia um campeonato Modern, hein? Ah, um bom tempinho, viu? Olha só que lista bonita. Tem o Wild Nakato, tem Tarmogoyf, tem Aves do Paraíso, Cavaleiro do Relicário. Legal, incrivelmente, né? Não tem Tribal Flames. Vermelho aí só tá pra Lightning Bolt e, tipo, umas cartas bem sólidas de side. É, a novidade aqui é Collected Company, né? O pessoal tá sempre arranjando desculpa pra colocar no deck. Isso. Segundo lugar, quem foi? Foi Jund. Jundi. O bom e velho Jundi. É, Jundi é um deck confiável, né? Yo, Isaac. Jundi é a lista de sempre, tem um Tassiguro e um Olivia, e do resto é Tarmogoyf, Convidente Sombrio, tem três Liliana do Véu. Tem o Uzi. Oi? Tem os Uzi. Ah, o Scavenging Uzi, com certeza. Aí tem Inquisição de Kozilek, 4, e Toph Seize só 2. Né? Tem 4 Bolt, 3 Terminate, é a lista básica de Jundi, né? De é, lista nenhuma novidade, né? Agora, o terceiro lugar é novidade, é um deck legal. É. Golias Vendice é a versão com show. Yeah. É, isso aí fazia um tempinho que não tá aparecendo, então tá aí de novo pra vocês ficarem felizes, né? Se você vai jogar um torneio Modern, prepare-se contra tudo. Uhum. O ideal seria levar um sideboard de 60 cartas, mais ou menos. Mas você só pode 15, então você tem que ver. Será que na minha região tem alguém jogando com Golias Vendice? Ou com o Red, ou com o Goblin, ou com o Jundi, Naya? É difícil, cara. O Modern tá tenso. Eu tô tentando me preparar um deck pra jogar no PPTQ sábado. É. Aí, tipo, eu tava chegando lá, montando o side, cheguei, ah, esse side tá bom. Aí eu comecei a pensar, putz, mas se eu ficar desse jeito, eu não tenho nada contra esse deck. Aí eu tenho que pensar, putz, mas aí o que que eu vou tirar? Porque eu não vou ter nada contra esse outro deck. Nossa, isso é tenso, né, Grilo? É, e começa a ficar tenso. É, porque uma vez que você tem o main deck definido com um plano, acho que é questão de estatística, sabe? Ver qual contra quais decks seu deck tem a pior estatística, se você tiver acesso a esse esses números, né? É. E se prepara o side contra esses. Com certeza tem alguns arquétipos que você vai ter que ir na sorte, não tem jeito. Eu acho que aqui no Brasil, pelo que o Felipe tinha falado, aparece bastante Affinity. Uhum. Burn também. Burn, né? É, tem que se preparar. Que são os decks mais baratos, né? Sim, sim, naturalmente aparece mais. Então tem que se preparar contra esse tipo de deck. Uhum. Bom, o próximo deck da lista é o Grixis Delver, ficou em 4º lugar. Mas é um Grixis Delver com Delve também, né? E com Young Pyromancer. Com Delver, Delve e Young Pyromancer. Nossa, 3 decks em 1, é isso? É, né? É tipo, é interessante. É uma meio que versão que você não via com muita frequência, né? E é um geralmente deck que usa várias cartas, uma só, né? Ó, tem um Eletrolizar, Go for the Throat, um Spellpierce, um Terminate. É, olha só. É, faz o que dá, né? Uhum. Tem uma coleção de mágicas bem variada. Mas é o que a gente já conhece que o deck pode fazer. Próximo lugar é meio que uma novidade, né? Não é novidade. É um deck que não aparecia faz tempo. Que é o GW Auras, também conhecido como Boggles. Boggles é uma criatura, uma mana, um Hexproof. Ou resistência à magia, né? Esse deck funciona assim, você pega uma criatura com Hexproof e entope ela de auras. Essa é a estratégia do deck. Exato. Auras com Totem Armor, né? Algumas delas. Uma boa parte, que é tipo Totem Armor, só uma mana, então. Usa Daybreak Coronet, eu sempre gosto de ver Daybreak Coronet sendo jogado. Esse deck não é o mais forte, ainda mais que ele é péssimo contra decks que usam Liliana do Véu, né? É o grande. Então, geralmente, quando aparece é porque deu alguma sorte. Mas você sabe qual é a arma contra Liliana do Véu? Uma arma que não custa mana. É a Dryad Arbor. Isso. E as pessoas, esse deck não usa. Ele usa uma só. Tradicionalmente Tá na lista de criaturas. Tá em criaturas. Só que essa uma só, Grilo, na verdade, são 7. Porque além da Dryad Arbor propriamente dita, tem 6 Fatlands que pegam ela. Então ele pode. Não. Ele tem, na verdade, né, 7 cópias dela. Bem legal. Próximo deck é diferente de todos os outros, né? Olha só que variado esse top 8 modo. Todos os decks estão diferentes. É o Affinity. O Eterno Affinity, que faz top 8, mas não ganha. Aí, Felipe, olha só, Affinity chegando. Deixa eu contar a história. Diga. Eu devia ter te contado há muito tempo, porque é uma história muito boa. Ano passado, no PTQ do Rio de Janeiro, que era Modern. Top 8, um Burfing Pod, 7 Affinities. adivinha que deck ganhou? Ah, Burfing Pod. Foi o Burfing Pod. Nossa, cara, eu tava trabalhando de juiz, né? Mas foi um saco apitar o top 8, cara, porque era só Affinity contra Affinity. Nossa, que saco mesmo, em Mirror Match atrás de Mirror Match, cansei. É. E esse pod, hein, saiu arrebentando. Depois do primeiro, levou claro, tudo. Claro, claro. Legal, o próximo deck é Jundi. Chris é Jundi, É, a única lista que tá repetindo. O único deck que tá repetindo. Cópia, né? E é uma cópia, literalmente, deixa eu ver aqui. É, sim, tem Tarmogoyf, tem Confident. Ah, não, tem Huntmaster. É, tem Xanda Pyromaster. Nossa, Huntmaster. É, não, tem Giant Charm. Tem Siege Gang Commander, hein? Uou! É, um só, uma cópia só. É um Jund um pouco mais pesado, digamos assim. Nossa, o cara usa um Siege Gang Commander e 4 Confident Sombrio. Corajoso. É, coragem. É, a média do deck é de um custo ainda muito baixo, mas 5 de dano pode doer muito, é arriscado. Tem Chandra também, né? Então... E por último, o deck mais interessante é BW Hateverse. Se bem que pelo que eu tô vendo na lista é a versão Mono White com Splash pra Wars of Pontiff e Lingering Souls. Vamos ler então Wars of Pontiff, pra quem não sabe. Ele é uma incolor, uma branca, uma preta, 1/1. Tem Hunt, que é Assombrar, Hunt, né? O que faz Assombrar, Grilo? Você lembra de cabeça? Ah, quando a criatura morre, você meio que assombra outra criatura. Aí, tipo, imagina só que você meio que exila embaixo de outra criatura. Aí quando aquela criatura que tá assombrada morrer, faz o efeito da criatura que morreu de novo. E no caso do Pontiff, da criatura Pontiff, que tá assombrando. É, você escolhe. As criaturas que você controla ganham +1/+1, ou as criaturas que você não controla ganham -1/-1. Ou seja, destrói todas as fichas adversárias, alguns goblins adversários e elfos adversários. Uhum. Olha, o deck usa 3 Serra Avenger. Serra Avenger é interessante, é eficiente, é bom com Survival. Então, no sábado eu tava pensando em jogar uma versão BW de Hateverse também, mas é tipo a lista que eu tô pensando é completamente diferente dessa. É, porque quando a gente ouve Hateverse hoje em dia, a gente pensa bastante em Collected Company, né? Não, pior que não, nunca vi uma lista de Hateverse que usa Collected Company. Eu penso nessa, eu já vi algumas, ou é aquele Death in Texas que usa o Collected Company. Não, é mesmo deck. Ah, então, cara, eu já vi uma lista assim. Eu não lembro de ver, na verdade. Pra roubar as criaturas em jogo, ele só usa o Vile mesmo, 4 Vile. O resto ele consegue castar, que é um custo baixo, né? Mas é só Hitbear mesmo. Tem Spell Skite, Aven Mind Sensor, Talia, Linvala. Legal. Você quer usar habilidades? Quer procurar coisas no seu Grimório? Sinto muito. não pode. Não deixa. Vamos lá pro Legacy então, pra terminar? Vamos pro Legacy, que eu já tô ficando cansado aqui. Oh, soninho. Contou a história da sono, né, Grim? É, pois é. vamos lá. Começando pelo Eterno Omnitel. Primeiro lugar, Josh Spellrun e Omnitel. Omnitel é aquele deck que rouba o Enraku, já que falamos dele aqui, né? É. De criatura só tem 2 Enraku. É, não necessariamente, porque o Omnitel é conhecido por ter uns combos mais alternativos. Tipo, você faz Onisciência e dá um Cunning Wish, aí você faz travessuras, digamos assim. É, com o Cunning Wish que ele tem no deck. É, Cunning Wish, aí você pega Release the Ants pra dar. Pra conjurar infinitamente, dando 1 de dano toda vez e tal. É tipo, o Enraku é meio que só um. Se vier na mão, né? Tudo bem. É. Legal. Omnitel vencendo em primeiro lugar no Legacy. Esse deck ainda joga muito. É preciso se preparar contra ele. Segundo deck, Esper Stoneblade. Mais cartas do bloco de Zendikar fazendo história aí, né? Pois é. Então temos 3 Jace e 4 Stoneforge Mystic. Isso aí. Como se esperar. Resto é sacanagem. 4 Totsize, tem a Lingering Souls. Tem 3 Force of Will no deck? Só na vez do tradicional 4 tem. É, o quarto tá no side. Ele usa. Não, ele não usa o Cunning Wish, né? Interessante. Não. Ele usa um Ponder, um Veredito Supremo, uma Intuição, uma Contra Mágica. Acho que bem picotado esse deck, hein? Não coube, funcionou. Tipo, os mais essenciais tem 4, mas o resto é tipo 1, 2. É, foi um tweak que ele deve ter feito ali. O terceiro lugar é Grixis Delver, que também já tá começando a pestear o Legacy, né? Grixis Delver. Porém, tem cartas de Delve? Tem 2 Gourmet Angler. Gourmet Angler. Cara, quando você viu o spoiler de Fate for Force, você esperava que Gourmet Angler fosse jogar? Nunca. Não, Legacy nunca. É. Porque realmente, ele é um Papa Goyf, né? Porque a maior parte do tempo o Goyf vai ser 4-5. E o Gourmet Angler é 5-5. É, e além disso, é um formato Legacy, né? Modern também. É, Legacy mais ainda é um formato que joga cartas no cemitério com muita facilidade, cara. Tem Gitaxian Probe nesse deck, tem e se falar que, tipo, quando você for lutar contra o Tarmogoyf, você pode escolher o que exilar pra talvez diminuir o Goyf. É, ele faz duas coisas ao mesmo tempo, né? É. Então, realmente, não esperava. Tipo, tá seguro, beleza. Mas, tipo, o Gurmag Angler jogar tão direto assim, tipo, uma criatura vanilla. É, legal que dá uma mexida no formato. Isso é bom. É. Né? Próximo deck, quarto lugar, Temur Delver, pilotado pelo Jeremy Denon. Temur Delver, Temur, pra quem não sabe, tem verde, azul, tem azul e vermelho. Então, você já imagina, verde, Tarmogoyf, azul, Delver e vermelho, Bolt. Realmente é uma versão bem tradicional. Usa o Mangusto lá que tem manto, Zadelph, Thermogor, Force, Brainstorm, Daze, Lightning Bolt, um Pyroblast no side que faz sentido, né? Stifle, nada de espetacular. Próximo lugar, Grilo, Storm. Do Brian Kuhl. Storm não tem nenhuma criatura nesse deck. Eu não sei dizer se é Ents. Deixa eu ver, tem Wish, tem 4 Blaine e Wish. Ah, sim, eu vi essa lista, é interessante. Tem Ents, ou eu não sei se é Ents ou é uma versão do Storm que usa vermelho também. Aí usa Rush of Flame, usa Ritual Desesperado, que geralmente, tradicionalmente, o deck de Storm Legacy é só preto e vence Contenders. Mas esse aqui usa Empty the Warrens, aquela que coloca a ficha de Goblin. Ah, sim, usa é verdade. Olha só, carta do side, Dark Petition. Ah, carta de origem. Dark Petition é o tutor, pra quem não tá lembrado, 3 incolores e 2 pretas, feitiço, você pega uma carta no seu grimório, põe na sua mão, se você tiver maestria em magia, adiciona 3 pretas à sua reserva. É uma visão diferente do deck, realmente, porque ele deu uma mexida pra colocar o vermelho, né? Ah, sim, sim. Daí usa fazer os goblins. Pelo jeito funcionou, fez top 8. Porque se você considerar como é o Legacy, as pessoas não costumam usar Mass Removal, ele é quase tudo Spot Removal. Então, se você faz um After Wars grande, o oponente dificilmente vai conseguir ter uma resposta. Ah, sim. Bom, pode ser o carinha que você assombrou, né? O ponte é esse. Bom, próximo deck, vamos lá? Reanimator, todos os decks desse top 8 são diferentes, hein? Eu gostei. Isso é legal, né? O formato tá diverso também. Reanimator, só lembrando que esse meta é pequeno, né? Teve GP esse fim de semana e... Deixa eu ver quantos jogadores tiveram aqui. Bom, se achar informação eu falo depois. Esse deck de Reanimator, o que ele vai tentar reanimar? Titan Grievitite. Grievitite é uma... Pô, faz tempo que eu não vejo jogando em um deck competitivo. Grievitite. Muito tempo que eu não vejo Grievitite jogando em Legacy. Muito tempo. Tem o Tide Sprout Tyrant, que é o bicho azul que toda vez que você joga uma mágica retorna permanente ao seu dono. Tem uma Lash Norn, tem 3 Grizzlebrand e uma Yona. A Yona que nós falamos hoje no From the Vault Angels. De resto, bem tradicional também, tem Lotus Petal, Brainstorm, tem o Entombe, tem Exumar, Pounder, Reanimate pra reanimar. Isso. Tudo cuidadoso, nada de... Opa! Siren of Insanity no side. Nossa, Siren of Insanity. Fala aí o que ele faz, pra quem não lembra. É um demônio de Dragon's Maze, ele? É 4 incolores, uma preta e uma vermelha pra baixar, 6-4, no começo de cada etapa final, todo mundo descarta a mão. Gente, que legal. Cara, tinha um... Você sabe o Túlio? Ele tinha esse combo no deck do Sion of Terror Dragon dele, que... Ah, cara, é muito lancado. Que assim, ele faz aquele... Como é o nome? Aquela mágica lá de RTR que devolve permanente algo que você não controla e no Overlord devolve todas. Cyclonic Rift. Isso. Aí depois ele reanima nesse bicho, aí então você descarta todos os seus permanentes, olha só que legal. Nossa. Mancada. É mancada. Muito mancada. Não... Pra que jogar Magic, né? Outra carta também de Dragon's Maze é o Aetherling nesse side. Aetherling. Ah, Aetherling. Nossa, eu ouvi o Aetherling, olha só. Situação. Nossa. Aetherling é interessante, realmente. Interessante. Bom, próximo deck é terreno. Lands. Tem 34 terrenos do deck e 26 mágicas. As mágicas têm todas a ver com terreno, exceto Punishing Fire. Só que Punishing Fire tem a ver com terreno porque você tem um terreno que dá vida pro oponente. É isso aí, bom. Deixa eu ver se tem alguma novidade de... Não tem nenhuma novidade. De origem aqui. Esse deck não tem nenhuma novidade. Não, é o básico. É a mesma coisa de sempre. Último lugar, Death and Taxes, Grilo. Death and Taxes. Lista clássica de Death and Taxes. Tem, na verdade, não é tão clássica. Tem uma novidade aqui. Tem 4 Talia no deck. Talia todo mundo conhece, né? Uma color, uma branca, 2 uma iniciativa. As criaturas mágicas que não são criaturas que são mais. Mas além dela, que é lendária, tem 4 Ring Wingmar. Que é de origens, o cavalinho. É o cavalinho de origens, 2 incolores e uma branca, 2, 1 voa. Criaturas mágicas que não são de criaturas custam 1 a mais. Olha só. E quem ouviu o nosso set review, eu falei: ah, não. não, essa criatura não vai jogar porque ela é muito cara. Na verdade, tô me surpreendendo, tá jogando mais do que esperava. Não tá jogando muito, mas tá jogando mais do que esperava. Pois é, 4 cópias nesse deck, cara. Eu acho legal porque se o seu objetivo, de fato, é impedir que o oponente avance com os removals dele, com os brainstorms, esse tipo de coisa, né? Deixar ele mais lento enquanto você bate, com uma certa evasão, faz o trabalho. Eu ainda fico com um pé atrás por ser 3 manas, mas ele dá um jeito, né? Ele tem o Vial, ele tem 3 manas, assim, no Legacy é bastante, mas ele sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá drenando os removals do oponente. É. Então é mais uma maneira de fazer os oponentes que filtram bastante o deck com os fetches. Também tem que levar em conta que Legacy é, tipo, um formato que é bem constrito em mana, né? Tipo, porque quase custa 1 ou 2, no máximo 3. Sim. Aí o pessoal roda pouco terreno. Sim, tem uma carta que nós falamos hoje do bloco de Zendikar que eu não tô vendo há algum tempo já nas listas campeãs. O Jace. Se você reparar, o Jace não tá aparecendo com tanta frequência nas listas. É, que de um jeito ou de outro ainda dá uma carta que tem custo de mana 4, né? Pois. Não, se você considerar, tipo, eu tô vendo os torneios Legacy, uma carta que eu vejo as pessoas usando no deck, mas sendo pouco usadas nas partidas, é o Wasteland. Que as pessoas estão jogando super em volta de Wasteland. Então, tipo, a maior parte do tempo o Wasteland acaba sendo irrelevante, sabe? A pessoa prefere... Elas estão usando o Fatland pra buscar terreno básico? Terreno básico, isso. Aí, tipo, uma boa parte do tempo o Wasteland tá sendo meio que irrelevante, sabe? As pessoas preferem deixar o Wasteland pra Jamana do que pra destruir terreno. Certo, mas é aquela velha história, né? Se você deixar de fazer isso durante um tempo, os Wasteland vão voltar. É. Aí o meta se ajusta, mas é nessas transições que muita gente consegue tirar vantagem, né? Mas isso é muito, acho que vai muito do local. Bom, terminou, Grilo. Terminou? Podemos ir pra fase de limpeza e dar uma limpada? Limpeza, vem teu balde. Limpeza, Grilo. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Limpeza. Bom, considerações finais? Agradecer a todo mundo que ouve isso aqui. E isso aí. Feedbacks, reclamações. Mas, pelo e-mail MTGBR? Você não sabe nosso e-mail? Que vergonha. Eu tô com sono. Me deixa. Fala e-mail, você fala o Twitter. É isso aí. E-mail MTGBR podcast, tudo junto, @gmail.com. E o nosso novíssimo Twitter, @hackdoscast. Fácil de achar. Dá pra perceber, tá meio que temático de Rakdos, tipo, o nosso avatarzinho é tipo o símbolo de Rakdos e tal, então é assim que você vai reconhecer. Legal, tem uma ideia legal depois pra te falar sobre o logo aqui. Se você tem uma ideia de logo, mande para mtgbrpodcast@gmail.com. Não, gente, eu contatei uma amiga minha pra fazer o logo e pra, tipo, não ficar só nesse, vamos pegar o logo oficial do Rakdos, assim, pra... a gente batido, vai fazer né? A gente tá preparando um logo oficial nosso. E legal, só nosso. Só nosso, especial, para vocês, nossos ouvintes. Legal, eu vou pôr o link, então, pro nosso Twitter, nas notas do show. Só vou deixar uma coisa, ó. Assim, hoje eu tava bem desanimado. Que, tipo, sabe como é? Tá difícil achar emprego. Hoje tá naquele marasmo, né? Eita. Aí cheguei, putz, hoje tem podcast. Eu tenho que ir lá dar uma olhada na história de Zendikar e tal. Aí eu recebi a mensagem do Nicolau. E tipo, cara, você não tem noção. Eu fiquei super animado pra me preparar pro podcast. Ah, legal, tipo, isso realmente melhorou meu dia. Então, tipo, se você tiver um feedback, manda pra gente. A gente sempre fica super feliz, seja positivo ou negativo. Desde que o negativo seja construtivo, sabe? A gente gosta que... gente que gosta do nosso podcast. Então, por favor, mande e-mail, mande tweet. Proposta de emprego. Mande proposta de emprego, por favor. Precisa. É legal saber que pelo menos a gente entretém alguém, né, durante algum tempo. A gente cria uma discussão aí pra comunidade. Se alguém tiver também ideia sobre lore, né, o que discutir em lore ou na área técnica também, pode mandar. É claro que a gente tem uma lista de tópicos aqui que a gente ainda vai abordar nos próximos programas, mas sempre dá pra encaixar outras coisas, né? Magic é muito extenso, né? E toda semana tem coisa nova acontecendo, né, Grilo? É isso aí. Realmente a gente toda semana tá conseguindo uma boa dose de notícias, hein? Pois é. É que nem futebol, né? Tem fofoca toda semana. Incrível. Bom, mas Chega. Bora dormir, né? Bora dormir? Isso aí, então, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijinhos em dobro, porque semana passada esqueci de dar beijinho. Beijinho ao quadrado ou em dobro, sei lá. E tchau. Eu vejo vocês semana que vem no Hack dos Cash. Tchau, até mais. Gente, até...